e com seu carro, olha que legal, a Energia 97 preparou um sistema de transferida e volta da estância. Se você quiser aí usar o transfer, ligue agora 3624-9007 ou envie um e-mail para informações@promoçãoeventos.com.br. Saídas serão aqui a partir da região da Avenida Paulista, atrás do MASP. Então olha só que legal. Para reservar o seu lugar para esse transfer, ligue 3624-9007 ou envie um e-mail para informações@promoçãoeventos.com.br. Festa Junina da Véia, 24 de junho. Aproveita, hein? Ingressos de primeiro lote estão a R$40 e logo, logo vira o lote, hein? Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração, assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. Legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Partilha agora em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de Extra também, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. E também em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Tudo certo? E aí, Domênico Gato? Tudo bem? Certo. E aí, Mano, Belê? E aí, Manoves? O tranquilo, Domênico, e você? Aí, tranquilo, né? Vambora, né? Que boa. Tudo na boa? Tudo de... Vamos que vamos, né? Tá bom pro faixa. Ronaldinho Gaúcho, hein, Dodô? Você viu? Ah, tá bom o último ele, vídeo dele. Legal, hein? Rapaz, ele tava que nem cobra de laboratório, curtido no álcool, hein? É. Rapaz, é mesmo? Vocês não viram? Na balada do Ronaldinho Gaúcho. Eu não vi. Como não viu aí? Tá lá no grupo. Lá no grupo. Às vezes o cara não olha, né? E tá forte o Ronaldinho Gaúcho, né? Tá segurando as moças, né? Rapaz. Você viu? Levantou a mulher ali. A fogo mesmo. E não pesava pouco ali, não, hein? Não, ali só de bacalhau, mano. Na balada do Ronaldinho Gaúcho, álcool já é pra ter, viu, Dodô? Complicado, né? Mas ele tava igual calça no cabide, parado ou não? Tava de boa? Não, ele tava atrapalhado já, viu? Cara de palhaço, pita de palhaço. Fala em atrapalhado, quem é? Lá em Brasília estão querendo saber quem é Edgar, olha. Quem é o Edgar? Olha, eu não sei, mas eles também não sabem. Ô, mano, quem é o Edgar, velho? Sei lá quem é esse chifrudo aí. Ah, não, chifrudo não, mano. Verdade. Ô, seu vento! Hoje ele tá feliz, fez um sol, a horta secou, né? Hoje tá bom, né? Você colheu hoje? Orelha não tá firme. Não. Hoje você não colheu? Hoje não. Não. Não colheu nada. Final de semana. Quantas toneladas de orégano deu essa safra aí? Ah, eu vou saber no final de semana. Só no final de semana? Só. Tá certo, seu vento. Vamos começar aqui. Mário do Corinthians. Scream for me, Corinthians! Joga hoje, chupa antes. Coringão, hein? Daqui a pouco, 21h45, contra o Vasco. Vasco. Vai assistir Vasco, lá, hein, mano? Tá Vasco. Perto aí, vai assistir lá, não? Você vai pra lá, mano? Vai pra lá ou não? Possivelmente não, RG. Eu recebi alguns convites aí, mas eu não vou conseguir hoje não, cara. Pipoqueiro. Mas já fui. Ah, pipoqueiro, rapaz. Não, mas já colei em São Januário. Ali só, é da hora, mano. Eu só não vou hoje lá. Medo, né, mano? Eu só não pego a ponte aérea e vou lá pro jogo, porque o Romito não vai jogar e não tem... Ah, e não tem graça, não, mano. Não tem futebol arte. Tem a menor graça, é isso? Vamos passar aqui, tem umas mudanças aqui pro time de hoje. Vamos lá, o Cássio, o goleiro, até aí, beleza. Aí vai vir o Paulo Roberto hoje na direita. Sim! Paulo Roberto, isso. Aí, é isso o porque lateral... o Fagner foi convocado e o lateral reserva, o Léo Príncipe, tá machucado, né? O Paulo Roberto é o lateral piolho, né? Como assim? O que é lateral piolho? Ah, quando ele pega na bola, o torcedor começa a coçar a cabeça. Né? Ah, entendi. Pedro Henrique. Fala assim, o cara tem família. Pedro Henrique na zaga hoje. Bom. É, continua no lugar do Balbuena, né? Boa. Pablo, que os turcos estão de olho... Tem uns turcos de olho. Turco sai. Turco? Azedou? Ai, não sai. E o Guilherme Arana, que também tem sido monitorado aí dos gringos. Ih, azedou, hein? Ah, vai começar. Uma boa, o Bento. O cara hoje tem que ser muito burro pra sair do Corinthians e querer jogar na Europa. Seja Real Madrid, Barcelona, que se dane esses times aí. Se o cara sai do Corinthians hoje pra jogar no Real Madrid... Começou bem hoje, hein? Começou com os fanfarrão, você, mano. Brincadeira, você. É verdade, velho. É verdade. Verdade hoje o cara. Que verdade. Américo, hoje o cara sai, por exemplo, vai, o Guilherme Arana. Estamos falando aí que tem time francês atrás dele. Que seja o Paris Saint-Germain, que é o mais top ali da França. Domênico, se o cara sair hoje do Corinthians pra jogar no Paris Saint-Germain, ele tá dando 10 passos pra trás na carreira. Meu Deus. Nossa, tá de brincadeira. Mas, ó, mano, vou continuar a escalação depois dessa, vai. Ficar aqui em Itaquera que é legal. Na França é não. Né? Ó, acho que é. Na França é ruim. O que você prefere? Esse mano tá de brincadeira. Morar em Mônaco. Você tá de brincadeira. Você prefere morar em Mônaco ou no Anália Franco? Tá brincando, mano. Você tá de brincadeira. Você tá lançando, né, louco. Domênico, na boa, se você não tiver um barco, velho, em Mônaco você não faz nada. Mas que barco? Em Mônaco vocês não. Mas é verdade, velho. Igual Angra. Não tem nada de verdade aí. Angra, se você não tiver uma lancha, você não faz nada em Angra. Verdade. Em Mônaco é a mesma coisa, velho. Fala. Ô, mano, vamos lá. Continua. Gabriel. Aí vem o Maicon. E olha só, hoje teremos ele, hein? Ele quem? Marquinhos Gabriel, aparece hoje. Marquinhos Gabriel. É, o Cleison de um lado, Marquinhos Gabriel do outro. Cleison. Jadson no meio e o Jô no ataque. Então, Bento, aí funciona da seguinte forma. O Marquinhos Gabriel, ele vai fazer a função do Jadson hoje. Sim. O Jadson vai fazer a função que é do Rodriguinho. Sim. E o Cleison aí, o atacante que veio da Ponte Preta, vai fazer a posição do Cristiano Romero. E lá na frente é o nosso Jovandovski, que o cara tá deitando. Hoje promete, hein, Bento? Porque, promete. Na boa, dos adversários que o Corinthians vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, hoje é o mais difícil. Mas eu vou falar, pô, você tá provocando o RG? Não tô provocando o RG. O Corinthians, quando jogou contra o Santos, Domênico, eu não tava com medo, primeiro, pela fase que o Santos atravessa, e segundo, por ser um jogo na arena. Hoje o jogo é em São Januário, e pra quem não sabe, o Vasco tá 100% no Campeonato Brasileiro jogando em casa. A torcida tá apoiando, lá é Caldeirão, o time do Vasco tá brigando aí, porque o Vasco, querendo ou não, Domênico, a pretensão dele é permanecer na Série A. O Vasco, ele não briga por título, quiçá por um milagre pega uma vaga de Libertadores, mas eu acho muito difícil. A perspectiva maior do Vasco esse ano é permanecer na Série A. Então, cara, o Vasco vai fazer hoje das tripas coração pra tentar fazer com que o Corinthians pelo menos não vença em São Januário. Mano, como é que é o retrospecto aí, Corinthians e Vasco, você sabe? Não, o Corinthians leva vantagem. Sério? Eles nos jogos decisivos aí, que não, eu me recordo não, aí. De confrontos, não. Nos confrontos aí também, se eu não me engano, o Corinthians leva vantagem, Domênico. Eu não tenho uma conta exata, não, mas pelo meu feeling, e eu geralmente não me engano, o Corinthians ele tem mais vitórias deixa do que o Vasco. Vou dar uma olhada aqui, peraí. Boa. Que retrospecto também não entra em campo, né? Não, tudo bem, é só pra saber. Deixa eu ver aqui, ó. Acabei de abrir aqui. Mano, você tem razão. Corinthians tem 46 vitórias. Vasco tem 35 vitórias e tem ainda outros 34 empates. Sim. 10 jogos quase. É bastante coisa, hein? É bastante, é goleado. Olha, o Mota me mandando aqui uma mensagem. Isso é pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Óbvio, Mota. Você acha o quê? É Campeonato Paulista? Nossa, deu uma deitada agora, velho. Nossa, que pedrada. O Mota mandou uma mensagem. O Mota mandou uma mensagem agora falando. É verdade, falou aqui, RG. Olha a mensagem do Mota. Falou, mano, frisa que isso é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, se houvesse confronto. Eita. Falou uma. E pedrada, velho. Maiores goleadas tivemos aqui, ó. Corinthians... 2012, o Corinthians eliminou o Vasco na Libertadores. Não, maiores goleadas, eu falei, né? Sim, sim. Copa do Brasil do dia 31 de maio de 95, Corinthians 5, Vasco 0. E teve também Vasco da Gama, teve outros 5-0, mas os dois do Vasco. Amistoso ou amistoso, viu, mano? Dois amistosos que foi 5-0 pro Vasco. Foi um amistoso, não vale nada. Em 14 de abril de 28. E a outra 16 de dezembro de 34. Recente, hein? Recente. O Vasco jogou duas em casa e venceu as duas. Inclusive o clássico contra o Fluminense. Um gol no finalzinho, né, do Nenê. Então tá com 100% de aproveitamento em casa. E é bom que a gente ressalte que o Didi Mocó, que hoje não vai poder ficar no banco, que tá suspenso. Quem que é o Didi Mocó? É o Marcelo Barreto. Ah, é? É o Milton Mendes, treinador do Vasco. Certo. Tá fazendo um bom trabalho, deixou a equipe mais jovem, a equipe que corre mais, com aquele Matheus Vidal, que é bom jogador, o Kelvin, que jogou no São Paulo, tá jogando bem. Kelvin! Tem o Pikachu, você gosta do Pikachu? Pikachu, hein, rapaz? E o Douglas, que é ótimo jogador, tem a volta do Luiz Fabiano. Tá. Descansado, né? Fabiano descansado. É. Joga um, descansa outro, é isso? Tem que ser assim com ele. Mas né? É um time chato, hein? Pelo menos chato, né? O Vasco é chato? É, chatinho. Lembrando, então, o Palmeiras não teve problema. Tem uma zaga quente, né? Temos quatro uns caras aqui, hein? Segundo tempo, né? Primeiro, pau o jogo. Não, o primeiro foi 2-0. Não, mas perdeu bola na trave. Ah, eles perderam cara a cara, né? Mas o Palmeiras jogou muito também, né? É, mas tem uma zaga... Achei o Vasco fraco, aquele Vasco. Não, ali. Mas ele tá melhorando com... Tá melhorando Didi, agora, né? E tem uma zaga quente, né? Porque tem o Paulão e o Breno, né? Ah, é bem quente essa zaga, né? É, boa. Caliente. E o Corinthians vai desfalcado, né? Queira ou não queira. Desfalcado, mas só o Wagner? Vai desfalcado. Não. Quem mais? O Corinthians ele tem quatro desfalques hoje, então, né? O Balbuena que tá machucado e três jogadores convocados. O Rodriguinho é sentido porque é o melhor do time. O Fagner, pra mim, é a maior diferença do Paulo Roberto na lateral. Aí, então, tá cheirando arroz queimado, mas hein? Tem um reforço. Tá, não, né, tem elenco, filhão. Qual é o reforço? Aqui tem elenco. O Corinthians tem um reforço importante pra hoje, né? Qual? O Romero não joga. Então, mais uma vez, o seu Alexandre Oliveira mostra todo o seu recalque. Ah, então, se não joga, pegou. Segundo mano, o Romero é o cara que decide. É sacanagem com o Vasco, porque... Como é que o Corinthians põe o Romero contra outros times e não põe com o Vasco? É direitos iguais. Caramba. Pra mim, é louco o campeonato. Pergunta pro Santos lá, o Mané. O que o Santos acha a respeito do Romero? Romero que abriu o placar. Mané. Não importa, também vale, não vale? Não acho nada. Também vale. Ô, Dodô, nem no salão do automóvel tem tanto carrinho que nem na carreira do Romero, você é louco. Não importa, fez o gol e calou você. Então, ô, Domênico Gato, só pra finalizar o Coringão aqui também nas manchetes, vocês comentaram a possibilidade de alguns jogadores do Corinthians sofrerem um assédio, né, do futebol europeu, Guilherme Arana, quem sabe talvez aí o Rodriguinho. Tem alguma informação? Mas tem outro jogador aí também que o empresário disse que tem proposta aí. O empresário do Balbuena tá dizendo que tem uma proposta da Lazio. Lazio essa que parece que tá demonstrando interesse no jogador de São Paulo também. O Rodrigo Caio. Balbuena. Sim. Leva. O Balbuena pode levar, Caio. Mano. A Lazio que é o Rodrigo Buena. Caio e o Balbuena. Eu não choraria se o Balbuena fosse embora, mas... É um jogador que tá fazendo parte de um contexto vitorioso, né? Mas o Corinthians precisa fazer uma moeda, seja com o Balbuena, tomara que sim, seja com Arana, seja com outro jogador, para tentar ficar com o Pablo. Então, eu acho que é muito importante, porque o Pablo... Precisa fazer um esforço, né? Além de ser um jogador que tá jogando muita bola, ele tem proposta, tem sondagem de clubes brasileiros. Mas o Ale... Sim. O Corinthians ele vai comprar o Pablo, é que o Corinthians ele tem a prioridade de compra no término do empréstimo, e esse término de empréstimo ele vence no final do ano. O Corinthians vai pagar o Pablo com o dinheiro que vai receber com relação ao Léo Jabá. O Corinthians está negociando o Léo Jabá com o futebol russo, e a tendência é que pague o Pablo e ainda sobre um troco aí para que o Corinthians possa... Sei lá, dá de bonificação aí para os jogadores. Mano, eu tava lendo a reportagem, falou que o Corinthians tem 23 dias de prioridade sobre o Pablo, né? Como assim? Para exercer a prioridade. Motinha, o contrato do Pablo com o Corinthians vai até o final do ano. O direito da prioridade do Corinthians, essa prioridade ela vence no término do empréstimo. Não é que de agora, daqui a 23 dias, o Corinthians tem que pagar uma quantia. Não. O Corinthians está negociando aí com o empresário do Pablo, inclusive para quando terminar o empréstimo, acertar as bases ali, luvas, um reajuste salarial que possivelmente... Vai ganhar. Mas não é obrigado a pagar nada agora, não. Não é obrigado a pagar nada. Tanto, Motinha, que não teria anexo isso daí, você emprestar um jogador até o final do ano e colocar um contrato aí que você tem que exercer a prioridade de compra aí, sei lá, no início do empréstimo. Isso daí acontece no final. Mano, você tá nos ouvindo bem? Perfeitamente. Porque pra cá tá ruim, mano. Não, tudo bem. Vamos indo. Tá. Não tem problema, não. Mas vamos isso aí tá falhando. Isso é que ele tomou picotada. Muito anabolizante, a voz dele tá assim mesmo. Tá bom. Palmeiras. Boa. Fala de nós. Vocês. Nós. É isso aí. Perdeu hoje. É isso aí. Fala de nós aí. Se é perdeu mesmo. Hoje. Olha só, Domênico, jogo difícil lá contra o Curitiba, 19h30. Certo. 19h30. Tá com medinho, é? Quem tá com medinho? Três dúvidas aqui, viu? Vocês. Ontem teve um jogo Fluminense 1 e Atlético do Paraná 1. O cara levou uma porrada, a abertura da quinta rodada. Quinta rodada, tá? Vamos José Aldo lá na cara. E hoje tem dois jogos nesse horário, viu, seu Bento? Além do Palmeiras, tem o Atlético e o Avaí, mas fala. Boa. Olha, tem três dúvidas aqui pra partida. Três dúvidas. Vamos lá, o primeiro é o Fernando Prass, tá confirmado. Aí vem o Mike na lateral direita. Aqui aparece a primeira dúvida que o Caio não confirmou. Antônio Carlos ou Luan? Soletri. Antônio Carlos ou Luan? É. Já o Luan, é? Já. Aí vem o Juninho, tá confirmado. E o Egídio na esquerda. Aí vem Thiago Santos, Tietchan. Aí pode pintar aqui ou Johan, Rafael Veiga ou Felipe Melo. Nossa. Nessa vaga aí. Eu diria que... não acabou o time, né? Aí vem na ponta, né? Pode vir o Roger Guedes ou o Michel Bastos. Do outro lado, Keno confirmado. Keno vai jogar. E o Willian também confirmado. Pelo que ele jogou no último jogo, ele joga de novo, né? Keno. O William deve jogar também. O William. O Borja não joga? William. Tá na seleção. Seleção. Ah, então, gente. Isso aí. Eu acho que ele deve... O Guerra também tá na seleção, né? Não tá, mas ele foi poupado. Poupado. Se ele escalar... Não tem nenhum cara... Tem o Johan que você falou, Johan. Né? Você falou do Johan aí? Rafael Veiga. Nossa, você falou que o Johan pode ser? Pode ser. É, o único meia que tem aí, né? É. Mas eu não sei não. Eu acho que ele vai jogar com o... Aí achou, Mitro, hein? Eu acho. Acho que ele vai pôr. Como joga fora de casa, ele vai jogar. Lá atrás é isso aí mesmo. Eu acho que não tem dúvida, não. Acho que não é Luan, não. Acho que vai jogar com o Antônio Carlos. Porque o Antônio Carlos, ele não jogou mal nenhuma vez. É. Eu acho que o Antônio Carlos e Juninho, a zaga, com o Mike de um lado e o Egídio do outro. A dúvida aí que você falou, eu acho que ele deve jogar com três caras volantes, mais dois volantes que sabem jogar. Thiago Santos de primeira. Eu também acho. Tietê de um lado. Eu acho que ele vai pôr o Felipe Melo do outro, que são dois jogadores que, apesar de serem volantes, mas são volantes que sabem ir pro jogo, né? Tem um passe mais preciso, aquela coisa toda. Acho que ele deve jogar com esses caras. Na frente, eu acho que ele põe Michel Bastos, porque o Michel Bastos pode fazer também o setor da meiuca. Além de cair, ele pode vir pro meiuca. Ajuda na armação. Ajuda na armação e também pode cair pelo meio. Acho que ele vem com Michel Bastos, o William deve jogar como centroavante, porque não tem outro, né? Tem que ser o William, porque o Borja não tá. E do outro lado é o Keno. O Dudu, acho que é dúvida, não joga, né? É. Acho que esse é o time. Não deve... Você acha, Lê? Não, eu acho. Deve ter outro time aí? Ó. Eu só tenho uma dúvida com relação ao posicionamento ali de Thiago Santos e Felipe Melo. Porque os dois fazem geralmente esse setor, né? O Talvez Melo... ele libere o Felipe, né? Então, é que o Felipe ele não gosta muito de se movimentar. Ele gosta de jogar ali... Ele mais, é mais fixo. Mais posicional, né? Na frente dos zagueiros. Ele corre mais quando ele tem a bola, não gosta de correr sem bola. Certo. E tem um passe muito preciso, né? Um dos principais volantes passadores do Brasil, sem dúvida alguma. E o Thiago, ele até gosta de se movimentar, mas aí, no momento ofensivo, ele já tem dificuldade. É. Então, não sei como ele vai armar esse time. O fato é que o Palmeiras tem muitos desfalques importantes. E quando teve, já teve problema. É, mas esse elenco tem que funcionar melhor contra um Coritiba que vem embalado e que tem o Kleber Gladiador. E aí pode funcionar o quê? A lei... Curitiba tem três vitórias, né? É, a lei do ex. Do ex? É, ex é igual aquela gripe mal curada. Se você não espantar da tua vida, ela reaparece pra estragar a tua saúde. Entendi. Sabe não? Curitiba... Ex é igual radiação, né? Radiação? Aí é forte demais. E você não vê, mas te faz um mal danado, né? Ah, entendi. Não vê, né? Não. Então, vai pegar o quinto colocado, hein? Quem vai pegar o quinto colocado? Coxa. Coritiba. Ah, mas o Domênico. O Palmeiras não ganha lá há 20 anos no Couto Pereira, o Dudu. Ah, então, pera lá, hein? É hoje, Dudu? Segundo meu pai, você ganha hoje. Segundo o Chico, Não é só meu Chico. Segundo o seu Chico, é hoje. Não é só seu Chico. Não, mas não é só ele. Não, é ele que começou com essa tabu, uma hora senhor. Quebra. Quem inventou, essa tese foi o seu Chico. É. E o Sombra chupinhou. Seu Chico apareceu. A verdade é essa. E quando você chegar, você dá boa noite, viu, seu Vieira? Eu, não é? Aqui na casa eu já da mãe tava aqui, ô lindão. Então dá boa noite. Fica na sua aí. Boa noite. Boa noite a todos. Fala aí, Manu. Fala aí. Hoje vocês precisam tomar cuidado com um certo jogador, cara. Quem, mano? Kleber Gladiador. Ah, o Ale falou do ex, não? É o jogo do ódio. Concordo com o Ale. Por que o jogo do ódio? Ele jogou com nós no ano passado, vai chover. Anos. Vai chover agora, hein, mano? O jogador. Mano... Ódio nada. Ele tem um quê pelo Palmeiras? O Palmeiras fez o nome dele. Ele não era jogador nada no futebol Domênico brasileiro. Pois e só é mas... o que é, e só tá jogando porque veio pro Palmeiras. Domênico, quando o jogador é quicado do clube... Eita o quê? O bagulho é azeda, mano. E outra coisa. Fazer da porra nenhuma. Vai torcer aos antes aí, ó. Cala a boca do Vieira. Ah. Eu sou fã, muito fã. De quem? Do Maurício Borges. Eu não gosto é do Mano. Entendi. Porque foi a primeira vez que o Mano. Que me toca. Foi a primeira vez que o Mano concordou com a Lê. É porque ele não tinha ouvido, por isso. Tá bom. Mano, só falar uma coisa pro Mano. Fala pro Mano. Um ouvinte aqui, o Expedito Neto mandou pra mim aqui. Expedito. Ele falou o seguinte: em caso de alguma proposta pro Pablo. O Corinthians tem 23 dias para pagar os 3 milhões de euros. Mas esse dinheiro tá na conta já. Isso daí é fava contada, velho. Então quer dizer que os caras podem contratar ele antes, né, mano? Pode ir lá. E outra, ô Matinho, isso é muito relativo. Ah, se pintar uma proposta de interesse pelo Pablo e etc e tal. É, um clube pode, tipo, imprimir um e-mail e falar, ó, tá aqui uma proposta, entendeu? Isso daí é muito vago, mano. O que vale é o contrato. E acho que a multa é 150 milhões de euros se ele romper o contrato aí antes do término aí com o Corinthians. É grana, hein, velho? Ah, 150 milhões de euros. Compra o Cristiano Ronaldo e o Messi, mano. Caraca, isso mesmo, isso mesmo. Ai, do Mano, tem que ter o um negócio dele. É. Então tá bom. De catal. Ah, esse é o Estádio 97 na Energia 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nissan, faça um test drive porque quem testa compra Nissan. E Extra também. O Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem! E também em nome, né, ô Sombra, fala de Zeg pra nós, por favor. Eu gostaria de um minuto da sua atenção, tanto você que é estudante, quanto você, pai de um estudante. Chega um momento na vida onde precisamos escolher nosso rumo profissional. Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje, existem muitas opções de faculdades. Mas como escolher a opção certa, hein? Agora, olha, uma dica para você é que você conheça muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga em alguns dos diferenciais da ESEG, ó. As salas não têm mais que 25 alunos. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho. Você já tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele, o professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas. Únicas mesmo, viu? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. Lembrando, hein, que o vestibular acontece no dia 24 de junho, então inscreva-se já. ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97. Pois é, seu Bento, e agora, hein? É o Santos. Opa, vamos Santos. Lá. Santos! Let's go! E aí, peixe? E aí, Daniel, seu Bento? Santos. Tranquilo, hein? Tranquilo. Aí. Não tá muito mal, né, seu Bento? Ó, primeiramente, Levi confirmado, Levi Coup até o final do ano, até dezembro. Sim. Vai ficar aí, se apresenta segunda-feira. Enquanto isso, Elano vai comandar o time nos próximos dois jogos, começando hoje com o Botafogo às 21 horas no Pacaembu, e vai colocar esse time em campo, algumas mudanças aí. O Vanderlei é o goleiro. Vanderlei. Vitor Ferraz. Sim. David Braz. Sim. Lucas Veríssimo. Matheus Ribeiro. Sim. Aí o meio campo vem com o Thiago Maia. Sim. Renato. Aí a novidade, o Vecchio. Vecchio. É, meu, o Vecchio. Meu Vecchio amigo. Exatamente. Aí, na frente, vem Vitor Bueno. Bom. Kaique. Sim. E Arthur Gomes. Kaique que a torcida tá no veneno, tá, com ele aí. Tá, é, o, ontem, eu tava vendo, inclusive, lá no canal do nosso amigo aqui, na SPN do Alê. Do Alê. O Vecchio, né? O Dorival estava no Bola da Vez, comentou sobre o Vecchio, falou que ele teve umas duas indisciplinas lá. Por isso que ele foi meio que afastado, mas está de volta. O Orlando trouxe ele de volta e vai para o jogo hoje. Bom, com relação... Eu li no noticiário hoje sobre a torcida do Santos, que tentou invadir o hotel onde o Santos estava hospedado, atiraram pedra no ônibus. Ferveu ali, né, RG? É, e aí fica uma coisa... Pô, jogaram muleta, andador no ônibus. Essa não, Dentadura, né? Aí fica uma coisa muito desinteressante. Você ignorou, mano. Fica uma coisa muito desinteressante, porque... Mancada, RG. A maior providência que todos estavam exigindo, a diretoria já tinha tomado. Qual era, RG? A de mandar o técnico embora. Quer dizer, então o culpado não era o técnico, o culpado são os jogadores. Você vai lá para tirar pedra, para ofender o jogador, para tentar agredir, para fazer isso, fazer aquilo com os jogadores. Então o problema não era o técnico. Enfim, eu sou totalmente contra isso, acho que isso não leva a nada. Protestar contra o time Você tem que ir lá no estádio, lá você vai, lá você vira de costas, ou você não vai no jogo. Esse é o protesto. Agora, você danificar patrimônio, picha muro, quebra ônibus, porra, quebra hotel. O que hotel tem a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus. Tem nada a ver. Então, as coisas, elas não caminham por aí. A estrada para correção não é por aí. Nessa hora, precisa sentir, precisa ter a sensibilidade. Precisa abraçar o time também. Tem uma hora que tem que abraçar o time. Né? Agora, se pô, só na boa, só quando está ganhando, aí também não dá, né? Não é por aí. E a providência que todos queriam, que todos diziam que era o problema, ele foi extirpado, ele foi tirado. Então, agora, até porque, né, RG, o Santos só saiu do Paulista, porque ainda está na Copa do Brasil, está no Brasileirão e está na Libertadores. Né? Então não. Mas tem que também esse desespero, né, velho? Então tinha que... É muito mimimi, velho. Tinha não, tem que ter esse bom senso também e esse equilíbrio. Protestar faz parte, sim, é lógico. Os resultados no brasileiro não são legais, não está legal, a colocação na classificação não está legal, tudo isso está tudo certo, mas não partir para o vandalismo, eu sou contra. E hoje, mas o RG, sim. A principal reivindicação aí da torcida, pelo menos uma das grandes reivindicações da torcida, uma das faixas lá continha o termo lá, é muita religião e pouca bola. É uma indireta e uma pedrada no Ricardo Oliveira? Ah, não só ele, né, mano? São vários ali, né, mano? Hoje você sabe que os times de futebol, e isso não se resume ao Santos, a maioria dos times de futebol, todos têm a sua... Ah, mas lá tem mais da conta, viu, a sua religião, sim, tudo bem, pode até ter. Não, mas isso não é uma crítica. A questão principal não é a religião de cada um, é que o Ricardo Oliveira, eu vi isso daí como uma mensagem direta pra ele, porque o Ricardo Oliveira é, hoje, como se fosse o dono do Santos. Hoje é o cara que é o dono do vestiário. E como ele é um cara que se posiciona, é um cara que é religioso, a torcida não colocou o nome dele ali naquela reivindicação, naquela faixa, mas eu entendi dessa forma. Ele, pelo fato de ser o líder do time, é o cara que comanda principalmente a molecada, e não tá jogando nada, talvez a torcida tenha feito isso justamente para mexer com ele. Não, não, foi? Não tô discordando de você. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que, por exemplo, se esse fosse só o Ricardo Oliveira, ele tivesse a sua religião particular e não tivesse jogando nada, blá, blá, blá, blá, blá, blá, poderia ser uma crítica somente a ele, entendeu, mano? Mas eu entendo que não é só ele, ali tem vários seguidores de Ricardo Oliveira, não só no sentido de religião, né? Eu acho que no espírito da liderança, da religião, sim. E não acho que só a religião é que proporcionou isso. É que a torcida tem que pegar um objetivo, um motivo, né, para tecer uma crítica. Talvez tenha entendido que é dessa forma. Mas eu não vejo por aí, não, criticar a religião da pessoa ou achar que é a religião que está atrapalhando. Não é isso. Eu já falei aqui. Acho que tem vários fatores num time de futebol e principalmente lá no Santos. Eu acho que tem pode ser o problema do salário, pode ser o problema do desgaste, pode ser vários problemas. O problema da panelinha, que a gente sabe que tem, de repente a divisão de grupo, essa coisa toda. Bom, não importa. O que importa é que tentaram dar um choque na situação. E hoje, com relação ao Campeonato Brasileiro, esse jogo para o Santos ele é muito importante. Porque o Santos ele está acima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que pega o Avaí. Avaí que eu acho que não segura o Atlético Mineiro. Uhum. Então, o Santos não pode vacilar hoje. Porque senão, aí sim começa a ficar uma situação um pouco complicada. Aí a pressão aumenta, né? Aí o time vai para a zona de rebaixamento. Quer dizer, então precisa tomar muito cuidado com o jogo de hoje. É só isso. Boa. Tudo bem. Tá certo, vambora? Vamos, segue. Agora é o tricolor. Tá, o último apaga a luz, hein? Ai. Último apaga a luz, hein, mano? Tá quieto aí, ô pequeno do Sul. Amanhã é Visgo Vitória, 19h30 no Morumbi. Sim. Quinta-feira. Hoje foi apresentado o Michael Swell. Maicas. 30 anos. O mago, né, mano? 3 anos de contrato. Né, tá chegando. Swell. E já pode jogar. Porque vinha jogando, já jogou até inclusive no final de semana contra o Parmeira, pode estar em campo se quiser para hoje. Já, né? Treinou. Já falou que ele realmente vinha mal aí no momento ruim e tal, mas que ele tá se recuperando. Aí, lógico, a mídia antes, né? Já chegou, mas você não era corintiano. você não era corintiano e tal. Ele falou, ó, hoje eu sou São Paulino, porque quem paga, né, meu arroz com feijão é o São Paulo. Sim. Então hoje eu sou São Paulino. Tá certo, cara. Ué, vamos ver, né, como é que rende. Só depois que entrar no São Paulo a gente pode analisar. E hoje aí, em alguns lugares, eu tô até procurando a fonte aqui da notícia, mas ainda não tenho certeza. Olha ali. O Ale. Não, eu não dou mais o furo, hein? Não, cansou. Muito cansou dolorido, viu, Dudu? Posso falar, eu acho que foi o Ale que deu. É, porque o Ale, depois que começa a mexer com isso, ele dói, hein? Ale? Depois que, depois que o Ale fez a jaqueta, né? Como é que é? Jaqueta. Isso aqui é lente. É lente. Depois que o Ale fez o... lente é Nutella. Não me... Comprou lá no IML. Comprou, velho. Você vê que ele tá com o sorriso do Ulisses Guimarães agora, né? Parece uma porção de Mentex. Eu acho que ele começou a dar mais que o furo, viu, Mota? Motinha, não me quis banguelo, agora não vem me querer assim, viu? Eu já queria antes, não pode reclamar. Me chama de destino que hoje eu vou te traçar. Eita. Olha aí. Então, além do Rodrigo Caio que estaria interessando a Lazio, né? Outro aí que tá aí, diz que quem tá sondando ele é o Benfica. Sim. Renan Benfica 2, bem, por favor, vá embora 10, sempre 10. Sensacional. O Renan Ribeiro, viu, velho? Véi, se sair o goleiro, ferrou, velho. Fecha a casa, velho. Acabei de falar a última pagaluz, você ficou bravo? Eu posso falar. Ah, você pode. Tá. Eu sou que nem pai de filho feio. Só eu posso falar. O Vieira não pode. É, lógico. Mas Motinha, sério agora, você acha que vai embora? Renan Ribeiro? Olha, Vieira, eu não duvido mais de nada, velho. Porque esses caras querem dinheiro. Véi, vamos levar, véi. Véi. Eu não duvido mais nada. Nada. Véi. Caramba, Mota, mas assim... São Paulo tá mais fácil que a Jade Bolt também, hein? Todo mundo chega e já leva, hein? Pô. Tá levando, é? É. Eterna dívida, né? Parece. Entendi. Então, sem o São Paulo que vai pegar o Vitória, sem o Rodrigo Caio, sem o Luiz Araújo, sem o Cueva, né? Então... É, e na zaga aí... Não, amanhã. Amanhã. No, vai jogar o Lucão e o Michael. E agora mais um. Lugano ou Militão? Né? Um dos dois. É, porque eu acho que ele não vai colocar o Douglas, né, velho? O Militão podia ser neto do Lugano, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó, Mota, porque o estranho Ninho também é São Paulino. É o Fábio Andrade Cardoso, ele tem 40 anos, é contador. Ele mora no Sacomã. Tá bom? E ele está aqui como torcedor do São Paulo, como estranho no Ninho, porque ele foi o primeiro a fechar o resort do estádio 97, numa das promoções que... É, caraca, teve uma promoção que a gente brinca aqui, né? É um dos primeiros. Que fazia, o primeiro que fechar agora vai ser estranho no Ninho, burro, entendeu? Né? Não é o primeiro dos primeiros. Um índio, né? Ele foi um dos caras que naquele dia foi o primeiro. Presta atenção, Alexandre. Alexandre. Alexandre, você é comentarista esportivo. É o meu primeiro resort, eu sou virgem de resort. Ele não sabe, é verdade. Ô, Fábio, tranquilo, meu? Tranquilo, vocês. Rapaz, e aí, cara? E São Paulo? Boa noite, Fabio. Fala, Fábio. Tá difícil, viu? Tá difícil, tá triste, velho. Torcedor de São Paulo não tá podendo nem andar com a camisa do São Paulo na rua, senão é vendido vergonha. Pra Europa. Tá com vergonha? É, não. Os caras vão vender. Ah, vender. Os caras pegam pra vender. Não, é jogador, leva. É. Leva. Assim, hoje eu tava lendo essa notícia do Renan Ribeiro. Demorou-se tanto tempo pra encontrar um goleiro. É. Pra agora ficar dando esse vacilo. Puta, a gente marcou tanto tempo, né, com o Denis, né, velho? Pois é, sofreu com o Denis, patinou com o Sidão. A gente pode mandar o Denis falando que é o Renan, né? O que você acha, Ale? Você acha que dá pra enganar? Não, o São Paulo, eu concordo com o Fábio, o São Paulo por muito tempo jogou com o falso 1. É, o falso 1? Falso 1. O menos 1. Tinha um mito que era o 0-1, o Denis era o menos 1. Se for embora, complica, hein? Ferra tudo. Aliás, o Rogério... O São Paulo tem três goleiros lá, né? Tem aquele que vem do Botafogo, Denis, que tava... E o outro. Não. O nome do outro é... Malemá tem um, Domingo. É, assim... E olha um lá só. Não. Como posição, o cara põe lá. Ah, né? sim. Tá lá. Ele é outra coisa. É outra coisa, Mas é o por onde anda o outro lá? Aquele que vem do Botafogo, esqueci o nome dele lá. Sidão. Também tá lá, velho. É o reserva imediato do Renan. É o Leite Moça. E o Denis é o reserva do reserva? Virou terceirinho? Eu não acredito muito. Acho que se enganaram muito com o Sidão, viu, velho? É mesmo? Mas não é um bom goleiro? Ah... Não precisa de um ritmo de jogo, não? Tá boa, velho. Vocês não acham? Ele teve ritmo no começo da temporada e também... Oportunidade ele teve. É que eu acho assim, bola, quando vem de fora, eu acho que ele fica meio apavorado, velho. Ali, ali embaixo, na área, eu acho que ele é bom. Na Giovani, né? Fora do Morumbi. É, ele já fica ali embaixo. Já se apavora ali. Ali ele se apavora. Quando o cara ameaça, no tiro de meta do outro goleiro, ele já se apavora. Se o cara chutar de longe. Agora na área, eu acho que resolve. Oi, mano. tá acontecendo com o Sidão o que aconteceu com o Buffarini, velho. São bons jogadores, mas infelizmente não vingaram. Os caras não conseguiram vingar, cara. Até agora os caras não tão jogando bem, não. Não vai, então... né, mano? Ô, mano, mas você acha que isso aí é, é a fase do time? Ou é porque os caras... É aquela coisa de não dar certo em algum determinado time? Ou supervalorizado. Eu acho que é um pouco das duas coisas, viu? Porque você para pensar. Tem jogadores aí que não deram certo em determinados clubes e em outros o cara joga muito. É. Por exemplo, o Léo Moura. Você tem saudade do Léo Moura no Palmeiras, Domênico? A menor. No, então, o que ele jogou lá, Flamengo, não. E então, o que ele tá jogando no Flamengo no Grêmio, foi um cara. Mito. No Flamengo sim, depois não, né? E agora não, tá o principal momento... Ah, o principal não, né, Vira? Não, ele tá jogando muito a bola, mano. Até o Cortez, o Habib, está jogando bem. Tá jogando bola, é verdade. O melhor momento do Léo Moura foi no Flamengo. Mas você pega lá, o Leonardo Silva, você tem saudade do Leonardo Silva na zaga do Palmeiras? Né? Não. Pois é, no Atlético Mineiro o cara é monstro. E nem o Michael Suell, e ele jogou muito no Botafogo. É, então, tem jogadores que às vezes vão para um clube, eles não dão certo, mas em outros os caras dão. Com o Buffarini tá sendo assim no São Paulo e com o Sidão goleiro também. O Sidão é um goleiro que no Botafogo pegou muito, cara. Até quando jogou aqui no Campeonato Paulista também, o cara jogou demais. É, o Vieira dá certo em qualquer lugar. Dá. É, o negócio do Vieira é dar. Bate catar, que isso? E outra, eu vi tua geladeira ontem, que coisa ridícula, hein, mano? Mano. Dá certo, coisa deu desse até cretino dó. Desse Benjamin, velho. Deu até dó de você ontem. Mas vocês não podem falar, porque o mano, ele não tem dinheiro, né? Ele vai pra... Aí, pô, vocês ficam tirando sarro da geladeira do e mano? Outra, sacanagem isso. Ô, Domênico, eu já tive que vir pra cá de busão, velho. Tô pagando um lugar aqui na Barra que não é barato, velho. É. Tá faltando dinheiro, velho. Ele foi naquela marinete do Jairo, lembra? Mano, da Tieta? Peraí, que eu consegui mentira. Ouvi um grito aí, hein? Pois é. Então eu vou apresentar pra você aqui esse marginal calhorda, esse vagabundo, esse indecente, esse crápula chamado Benjamin Bach. Esse cara não vale nada, Domênico Gato. Esse cara me prejudicou. As pessoas estão mandando cestas básicas aqui pro hotel, endereçadas a mim, pra que eu possa ter pelo menos um pouco mais de qualidade de vida. Vai dar bem, né, ô, mano? Dodô, pô, fala aí, ó, beijinha. Ô, Dodô. Fala aí, meu. Deixa eu falar um negócio pra você, velho. Ah. Eu atrasei porque eu fui fazer supermercado e feira. Ah, boa. Você foi comprar coisa pra ele. Mentira, velho. Fui, velho. Depois que eu abri aquela geladeira ontem, me deu uma dó. Boa. Deu uma depressão, me né? Me deu uma dó. E as pessoas tudo mandando muitas mensagens do Brasil inteiro. Teve vaquinha, Benja? Teve, tem uma campanha bombando, tem até uma hashtag no Twitter que hoje ficou SOS Mano. Entendi. Né? E apesar de não ter frio aqui, mas pode chegar o inverno, então também quem tiver cobertor. Ah, também não tem, é? Que nada, rapaz. Olha, quem tá tiver louco, edredom, frio no Rio, velho. Chinelo Havaiana, porque a dele, gente, cadê tá sem a haste. Não, você tá brincando. Eu não sei se ele tá fazendo. Não sei se ele tá fazendo isso de porque ele quer. Ele é demagogo, coitado, né, Benja? Né? Você sempre falou que ele é demagogo. Mas pera um pouquinho, mas ô, Benja, o mano, você sempre disse que o mano era playboy, que tinha acabado aquele negócio de mano. Ele gastou tudo com aminoácido. Ou voltou o mano lá da favela, aquela coisa. Não tem mais isso? Olha, Dodô, eu acho aqui, a verdade, aqui analisando os fatos, você sabe que eu trato ele como um filho. Certo. Eu acho que ele tá com um problema emocional muito grande. Ah, emocional, é? Saudade da morte. Ele chora. Ah, tá, o que, como assim? Chora? Ele tá chorando, Não, agora não, mas pô, hoje eu tive que ficar 2 horas com ele chorava. Ih, rapaz, carência. Aí eu falei, quer saber, velho? Eu fui no supermercado, vou fazer compra. Comprei até um videogame pra ele. Boa. Comprei uma boneca inflável pra ele. Olha, depende, hein? Olha, se for aquela Real Doll lá. Aquela Real Doll é bacana, hein? O duro é se o mano sentar na boneca, né? Olha. Olha, e comprei até creme de barba, velho. Não tinha mais? Tá com barba, tá barbudo, véio. Ele tá parecendo aquele filme lá, lembra? Uau, o Náufrago. Ele tá só com uma folha de banana e uma bola de vôlei, velho. O melhor amigo dele é o Wilson. É o Wilson. Cara, hoje até o cara aqui do hotel falou pra mim, olha, conversa lá com seu amigo, que pegaram ele conversando com uma samambaia aqui. Nossa, samambaia. Deixa o dentinho saber. Não, aí ele chorava, eu cheguei aqui hoje, ele tava chorando, eu falei, que foi, mano? Porra, meu, eu pedi o WhatsApp, a samambaia não me dá, velho. Pegando coisa do lixo, aí eu vou dizer uma sacanagem. Tem que levar um cachorro pra ele, Benja, pra ele se sentir acompanhado. Ou umas cachorras. Se ele tá passando fome, ele mata o cachorro junto. Leva umas cachorras. Cachorro é melhor, né? Então tá bom. Esse é o estádio do Real. Fábio, você fica à vontade, tá bom? Beleza, lá vontade, viu? Fica à vontade. Fala, mano. Fala, Beijá. Tem um movimento no Palmeiras que ela quer trazer o Valdívia. Vai na minha. Ah, não. Benjamin vai ajeitar o Valdívia. Pelo amor de Deus. Benjamin não vai ajeitar nada, que o Benjamin não é empresário nem diretor do Palmeiras. E ninguém gosta dele lá. Tô falando que há uma corrente dentro do Palmeiras que quer o Valdívia. Ah, e ferrou, Domênico Gato. Não, agora precisa convencer o Alexandre Matos, que é o cara que não quer. Agora, o Alexandre Matos tá no não Chile. Quer. O Alexandre Matos tá não no quer. Chile. Bom, se o Alexandre Matos tá não quer, é um grande caminho. Ele está no Chile, mas vou te falar, há muitos conselheiros do Palmeiras que querem a volta do Mago. Ah, não. Caramba, velho. Tem amigos torcedores que também querem. Ah, eu acho que já foi, hein. Ah, meu. Ó, quem que falou? É o Fábio? Eu, Fábio, é. Boa noite. Fala, Fábio, você é palmeirense? Não, São Paulino. Mas tem muitos amigos palmeirenses. Eu tô falando, gente. Você faz qualquer enquete. Pede pro Vitellers fazer aí no Facebook da rádio. Vocês vão. Bitola. Ó. Ah, mas aí vai ter outro torcedor de outros times falando o que quer. Dodô, todas as enquetes feitas, tudo bem, não é como era antigamente, 80, 90%. Mas a maioria dos torcedores do Palmeiras gostaria da volta do Valdívia, sim. Eu não acredito nisso. Que ele volte, Ale? Não, faz, eu não acredito que a torcida do Palmeiras ainda queira o Valdívia depois de tudo que ele fez com o clube. É assim. Ele roubou o clube na cara larga. Ele fez uma pré-temporada no Palmeiras de 6 meses pra jogar a Copa América. Eu também não queria, não. Eu acho que não precisa do Valdívia hoje, hein? O Palmeiras tem outros meias aí que pode até... E ó, e o Moisés vai voltar, hein? Também. Como é que ele vai jogar nesse time, minha gente? Ó, quando tiver à disposição, vamos lá. Moisés, Guerra, o Veiga... O Johan. Só tem vaga pra um ou dois. No máximo dois, nem isso. Ah, mas o Valdívia se machuca tanto que ele vai jogar pouco. Os caras não jogam, velho. É, não pode. Você não pode contratar um cara. Entre um jogo e outro. Você não pode contratar um cara pensando que vai. Não dá, fala. O Rafael Veiga não tem chance no Palmeiras. Não tinha com o Eduardo Batista e também quase não tem com o Cuca. Johan também não. O Johan também não tinha com o Eduardo Batista, também tem pouco com o Cuca. Então. Né? É. Esses dois aí não põe porque eles praticamente não jogam. É. Não joga, mas tá lá, né? É. Tá lá. Tá. E aí o Valdir vai vir, se o cara também não quiser, vai ter mais um que vai ficar no banco também, não quer. Mas o Benjão. O torcedor do Palmeiras, RG, tem uma relação. Sei lá, eu acho até legal isso, porque o torcedor do Palmeiras, você não pode generalizar, falar todos, não são todos, mas uma grande parte. Ama o Valdívia. Tudo bem, Benja, mas e o técnico entra onde nessa história aí? Quer dizer, o técnico... Tem que perguntar pro Cuca. Essa geração mais jovem aí, quando pegou o Palmeiras numa draga danada, o Valdívia é o símbolo de um jogador diferente. Mas ele é diferente, olha. Não estamos dizendo com relação a jogar bola. Pra esse time de hoje eu já não sei. Porque o futebol quando é muito dinâmico. Quando ele jogou bola... Ah, mas 10 anos atrás. Não, nem tanto. Bom, vai. 2008, 2009. É que no time do Palmeiras o faz-me rir, aí, assim, sinceramente, pra quem tá se afogando... Estoava mesmo, né? Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco. Mas não é isso, ele é bom jogador. Aliás, ele é um jogador, ele é muito bom jogador. Quando joga. O problema é que não joga. É isso que é o problema, Assim, se a gente pegar aí o Valdívia, vamos ser sinceros aqui, hein? E nós falávamos naquela época, RG. Era um dos melhores meias que tinha no Brasil. Mas quando jogava. Tem quando tanto clube joga. Que... Mas o problema é que não joga. Tem tanto clube que contrata um jogador pelo aquilo que ele jogou há 10 anos atrás. A gente tá cheio de exemplo aí. Não, mas eu tô falando do técnico, porque o Palmeiras hoje não tem um técnico que a diretoria chega lá e entuxa o jogador e fala, toma aí. Eu entendo que tem um técnico lá que deve ter opinião, que deve ter uma palavra... A última palavra com relação a uma contratação, quer dizer, sei lá, né? Agora, o Cuca quer o Valdívia? Cuca quer. Sabe isso. Dodô, fala. Mas pede pro Vilela mesmo fazer isso fazer, aí. Ele vai fazer. O Vitellers vai fazer. Vocês vão se surpreender com o resultado. Faz a enquete lá, Vilela, pra nós. Se torcedor do Palmeiras vocês gostaria fizeram, da volta do Valdívia, sim ou não? Vocês fizeram, Benjamin, na TV? Na Fox. Nós fizemos, mas o na Fox deu 89% sim. Quanto? Nossa, sério, 89. Benjamin? 89. Porra. Juro por Deus. E eu tô vendo aqui, caraca, o Valdívia, ele tem 33 no anos. Não é aquele jogador tão velho assim. Ah, mas que se machucou muito, se descuidou no demais. No meu Twitter ontem, RG. Esse que é o problema. É. Deu 56 que queria. É, então... Caraca, velho. O Palmeiras vai atrás. Eu tô falando, é uma relação. O torcedor do Palmeiras tem uma adoração, uma idolatria pelo Valdívia. Eu acho legal, eu até acho legal isso. Não, tudo bem. Não, legal pode até ser, mas... Eu acho legal quando o cara vem a somar, né? Eu acho que, assim, honestamente dizendo, eu não sei. Eu acho que o Valdívia não tem nada mais pra somar pro Palmeiras. Já somou. Aliás, obrigado ao Valdívia. Eu gosto muito do futebol. Eu sempre falei aqui, fui fã do cara. Fui mesmo. Mas eu acho que ele tá longe de ser um ídolo. Eu considero ídolo jogadores como, por exemplo, Marcos. Ele tá longe de ser o Marcos. Nossa, longe de ser Evair, entendeu? Então, esses caras foram ídolos do Palmeiras. Então, ele foi um bom jogador, que passou, muito obrigado. Ganhou títulos importantes pelo Palmeiras. Ganhou lá no currículo, né? Campeonato Paulista 2008, que fazia tempo que o Palmeiras não ganhava. Ganhou na Copa do Brasil, que fazia também muito tempo que não ganhava, em 2012. Mais velho. É estranho, porque não foi uma relação só de amor, né, cara? Já foi. Parabéns. Sei lá, eu acho, né? Olha aqui, um brother meu, médico. Tá aqui, médico. Doutor Maurício Pegoraro, palmeirense doente. Benja, quero o Valdívia pra ontem. Mas foi pra abrir o corpo dele pra estudar. Porque pra jogar bola. É um morto. O futebol de hoje, com a dinâmica que é, com a intensidade física. E tá lá na Arábia, né, velho? Ninguém joga, velho. Caiu um abacaxi, o cara sai chutando. Agora, a gente conta pra dar continuidade, colocar os ouvintes pra participar desse papo também. É. Ô, Benjamin, já aproveita aí. Fala de Nissan pra gente. Vamos lá, fala de Nissan. Ah, vou falar, Dodozito. Olha só, se você tá pensando em trocar de carro. Então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days, o momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Olha só, Dodô, todo o conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, câmbio automático CVT e muito mais. E olha, a partir de R$ 39.990, com taxa zero e 100% da tabela Fipe no seu usado. Bacana, né? Pô, põe bacana nisso. Então, amigão, não perca tempo, consulte as condições e faça já um test drive. Você sabe, né? Porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Bom, amigo, esse é o Estádio 97 na Energia 97 aqui em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também vem em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Eu gostaria que o Sérgio Louco focalizasse aqui, Sérgio, aqui onde tá minha mão, aqui nesse lado aqui, pra cá, tá? Focaliza aqui, por favor. Sérgio, salgado, Sérgio, esse salgado, esse salgado aqui, ó. Ah, o salgado e doce. Olha esse salgado aqui, tá vendo esse salgado? Coloca aqui. Olha, dá um zoom aqui. Olha o salgado e doce. Espera, aqui, deixa aqui mesmo em cima, ó. Deixa aí parado. Deixa aí, animal. Porra. Aqui, Basílio, ó, coloca aí. Porra. Isso, olha aí, aqui mesmo, aí. Olha o salgado e doce. Salgado, isso, vira o salgado. Olha, queijadinho. Tá vendo esse salgado aqui? Ó, tá vendo que tem uma mordida aqui e tem uma mordida aqui. E agora tem a tua digital. Não, eu não gostei, não gostei. Duas belas mordidas. O Mota, o Benjamin, ele comprou um sanduíche aqui, né? Roladinho. Salgadinhos aí. Famoso enrolado. O enrolado. Comprou lá pro Alê. Tava aqui dentro do saquinho, o saquinho aqui que tá aqui, ó. Saquinho. Aí o Alê abre e tem duas mordidas. Toma, duas belas mordidas, hein? O Alê é ansioso pra comer. Quem busca com a palavra mordida? Mordida de amor, Yahoo. Yeah, quando faz amor... Mas quem fez isso? Se olha no espelho. Tá lá. O ouvinte tá vendo, olha lá. Se olha no espelho. Vou virar aqui, ó. Ó, duas mordidas, ó, as duas mordidas. Nossa, o Mota é uma pessoa asquerosa. Não fui eu, Benja. Foi o seu Bento que mordeu. Esse tonto deixa do lado do seu Bento. O gordo pegou, mordeu. Nossa. E ele nem viu, velho. Será que foi? Vocês estão... Nossa, acho que foi. Vocês muito... estão culpando uma pessoa? Você acha que eu ia trazer o negócio assim, velho? Acho. Vocês estão culpando, é hein, Basílio? Estão culpando o seu Bento? É mais barato, tá louco? Peraí. O que o Benja quer falar? O Mano tem razão. O Mano tem razão. O Mota é um lixo. O Mano não fala isso. O Benja tá reclamando Pergunta pra ele o que ele fez com o Juliano Guarani de Lucco, Ah, é? Comeu os bichos, cara. Olha a conta, Benjamin. Ele foi, ele ficou bravo. É mesmo que ele foi? Você comeu o Ju, dele? Que trabalhava aí, o nosso famoso caixa d'água. Aquele tadinho, ele mandou. Ele nunca teve um boné na vida. Ele mandou fazer uma vez. Deu R$4.600 de tecido pra fazer o boné. Cabeça grávida. Aí o Ju. Aí o Ju não tinha almoçado, ele pediu um sanduíche lá. Certo. Injusto que eu gosto. Peru, queijo e tal. E ele entrou uma ligação e ele ficou lá 5, 10, 15 minutos. E acho que ele tava quebrando um pau com alguém e eu tava com fome, velho. Aí eu peguei o sanduíche e comi, hein? Ele sem ele ver. Ficou bravo, hein? Bravo, né? Não, mas eu dei uma onça pro... Mas deixa eu te perguntar, Ale, você não vai comer mesmo assim mordido, hein? Não, vou comer. Ah, tá. É que agora tem... Não come não, deve estar cheio de micróbios. Não pus o dedo. Já pôs a boca em coisa pior. Eu só mostrei onde tava, mas pô, o dedo não meti o dedo. O Bá saiu do banheiro e meteu o dedo. Foi o Bá. O Bá meteu o dedo, tal. Mas já pôs a boca em coisa pior. Meteu o dedo no seu negócio, hein? O Bá meteu o dedo no seu negócio. Que isso? Como assim? Sim, senhor. Eu vi. Eu vi, ele meteu o dedo. E eu dei uma onça pra ele. Ô, Dodô, fala. Sabe quem faz aniversário hoje? Quem faz aniversário hoje? É Eurico Miranda hoje, faz 73 anos. É mesmo? Oh, isso, parabéns, Eurico. 73? Oh, Fernando Constantino. Fernando Constantino. Hoje é aniversário do Fê. Parabéns, Fê. Boa, Fê. Parabéns. Ah, e o Fabião... O Fê fazendo 59 anos, rapaz. Quanto? 59, tudo isso? Rodou mucho, Fê, hein? Nossa, tá parecendo 65. Trabalhou no Pô, ele gasta R$12.000 por mês de coisa pra não de Botox, ele me falou. Pra não envelhecer. 12? E 7 pau por mês com tintura. Caraca. Tudo isso, é? Tá gastando bem, hein? Mas vê que faz... Dá resultado, ele tá com 59. E parece que tem o quê? Não parece. Mas... Foi, parece uns 50, 51. Tá. Ó, Fabião consagrou nós, trouxe chocolate. Chocolate, boa, Fabião. Você quebrou o nosso galho, hein? Malandro nós. É o chocolate, que mesmo mole satisfaz a mulher. Ale, e hoje é aniversário de um brother do Ale também, que o cara tá mandando WhatsApp, que o Ale esqueceu. Hoje é aniversário do Hugo, Ale. Do Hugão? É. Ô, parabéns, Hugão. Tamo junto, irmão. É, Hugo. Então tá bom, olha só. Vamos começar com os ouvintes, mas só um detalhe. Deixa eu falar. Sexta, sábado e domingo. Sim. Mais conhecido como Depois de Amanhã. Vem aí a nona edição do Resort do Estádio 97. Coisa linda. Portanto, eu quero dizer uma coisa pra você ligar agora: 28964665. Daqui a pouco eu tenho, inclusive, vou falar muito mais atrações que vão acontecer na edição do Resort. Eu tô falando pra você ligar agora. Eu tenho uma notícia que não é muito boa, não, hein? Não. Tem uma notícia. Como assim? Uma notícia. Opa, e não é muito boa, Dodô, não. Dodô, não pode aí. A primeira notícia é que tá entrando aqui os nossos amigos, tá certo? E aí, meu velho, beleza? Os caras, velho. Os caras vieram com os dois pés, velho. Os caras vieram com os dois pés. Os caras que vão desafiar você, Ale, é uma das notícias ruins. Que é isso, hein, mano? Aí os caras são fera, Dodô. Os caras do freestyle aqui não é brincadeira, não, hein? Ale. Fera? Futebol de rua. Eu acho que você vai ser judiado, hein, Ale? Quero dizer o seguinte: esses caras vão deitar aqui, você, Ale. Olha lá. Ele tá brincando com a bola aqui, ó. Tá mostrando. Vai vendo. Eu quero ver, se você. Vem cá, fala aqui, ó. Senta aqui. Senta do lado do Ale. Senta aqui pra conversar com ela. Que o Ale gosta de garotos, Max, hein? Ô, Max, tudo bom, Max? Vocês manjam muito desse troço aí, viu, Max? Dodô, o lance é o seguinte, qual é o desafio que vocês vão fazer pro Ale? O desafio desse ano vai ser com o Ale, porque o Ale deixou o Diego freestyle durante 5 anos no banco do Ale, quando ele era técnico. Ficou 5 anos no banco. Cinco? Ficou 5 anos no banco. Então agora o Diego quer desafiar ele. Mais hora de banco que o office boy, o Diego. É mesmo? Vem cá, Diego, senta aqui, ó. Não, pode sentar, senta aqui do lado. Você sabe que o Diego ganhou um apelido logo quando ele passou lá na peneira da Unip, né? Diego? É. Era banco 24 horas, que ele levou nos 2 dias de peneira, um dinheiro trocado. Os caras roubaram ele 2 vezes, cara. Mentira. Caraca, velho. O Diego tem aquele negócio. Espera, por que não tá funcionando o microfone dele aí? Coloca o microfone aí, Dietinho. Aí rodou espaço. Não, aí eu operei a catarata, botei ele no banco, né? Eu comecei a enxergar. Enxergou um pouquinho melhor. Não, mas ele tá louco, ele é genial, meu. Ele é um monstro aí do... O terceiro aí, peteca, o segundo. Diego Peteca. Não, eles ficam bravos. O freestyle não pode falar que é peteca, né? Eles ficam nervosos. E o Dido ali é o monstro do rolinho, ou se quiser chamar de caneta. O lance vai ser o seguinte: 30 segundos você tem que pegar a bola dele. Se em 30 segundos você roubar a bola do Dida lá no resort, eu vou te dar um prêmio. Caraca. Agora em 30 segundos ele também tá desafiado a te dar uma caneta ou um rolinho. Mas isso ele precisa completar. Só um minuto, Pera, vamos devagar aqui. Fala aí, Domingo. Porque amanhã não. Sábado vai ser o desafio, é isso? Domingo, né? Domingo. Como é que é o desafio? Então, se ele relar o pé na bola... Ele precisa pegar a bola do Dida durante 30 segundos. Só que ele tem que tentar roubar a bola do Dida nesses 30 segundos. Só 30 segundos. Se ele não conseguir... Ele tem que tentar pegar a bola do Dida. E o Dida, em contrapartida, tem que dar um rolinho nele ou passar a bola embaixo da perna dele. Completando ou não. Tá. Porque o lance é o seguinte no campeonato. Eu tô dentro do campo... 2 contra 2, a regra vai ser mais ou menos essa. Bola embaixo da perna vale em 2 pontos. Vale em 2 pontos, como se fosse 2 gols. Acho que não pega não. Se eu te der uma toca também, vale em 2 pontos. E o gol vale só 1 gol. Normal. Ali a coisa ficou feia. Vou arrepiar com a lei, velho. Vai dar até dó. Pode ir lá todo mundo no domingo lá. Não, vamos todo mundo. Acho que eu tenho medo de Dida, Diego Peteca. Não tem não, não tem não. Como é que é o apelido? Diego Peteca. Por quê? Peteca não, ele para com isso. Os caras são Diego Peteca. Mas era do... Os caras têm um domínio, esses caras têm um... Os caras batindo a bundinha dele, é isso? Ale, os caras têm um domínio de bola que é impressionante. Teve uma vez que a gente foi jogar o Campeonato Brasileiro, foi... Onde que foi? Foi Espírito Santo, né? Espírito Santo. Aí nós ganhamos um time lá, não sei de que estado que era. Bahia, Bahia. Da Bahia. Aí ganhamos dos caras, né? Quanto foi? 4-0? Acho que sim, 4-0. Aí os caras reconheceram o Diego, né? Falaram assim, pô, manda um vídeo aí pra nossa rapaziada. Ele mandou um vídeo, né? Pô, põe a bola na orelha, põe a bola aqui, põe a bola ali, faz peteca dali, daqui. Aí os caras mandaram o vídeo pros amigos dele e falaram, ó, e esse aqui era o reserva do time, você imagina. Boa, o titular. Véio. Caraca, velho. Agora, Max, Diego, meus amigos aqui, vocês nunca conseguiram ser profissionais? Porque uma coisa também é o domínio de bola, né, agilidade e tal, aquela coisa. Outra coisa é jogar futebol mesmo, No meu caso, como a gente tá no Senna Rua agradece a empresa que eu administro, eu sou só o mestre de cerimônia, só sei falar. Você não joga? Você não tem habilidade? Jogo assim, dou um tapa na bola, pego do outro lado, faço o básico, lateral direito. Os menino não, sabe, né? Lateral direito igual Cafu, olha pro volante, toca e vai lá no final e cruza só, mais nada. Mas a habilidade que nem eles têm, não? Igual eles têm, não. Os meninos treinam 3 horas por dia, a 4 horas por dia, mais ou menos. Certo. O Dida e o Diego, então eles já são especialistas nisso. O Diego joga bola muito bem, bate bola direitinho. O Diego jogou, né, Diego? E o Dida foi jogador de futsal. Você jogava de quê, Diego? Eu sempre joguei de meia esquerda, depois fui descendo o volante, aí zagueiro, cheguei a jogar um tempo. Mas você nunca tentou uma peneira, alguma coisa? Não, eu joguei 3 anos base, Corinthians, né? E nunca conseguiu ser titular? Futebol é difícil, né? É complicado aqui no Brasil, cara. Muita gente, concorrência, Sei. Tem muita coisa complicada. É difícil, né? Ah, bastante. Eu que nem o Diego, que também comecei meia esquerda. Chega pertinho. Bastante, bastante difícil. Eu, igual o Diego, comecei também de meia esquerda por causa do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Todo mundo se inspirava. Você tinha admiração por ele? Ah, bastante. Não, ele queria pegar as mulheres que ele pegava. Pega até hoje. Tem que ter o dinheiro que ele tem, né? Pega até hoje. Os dois são bem feios. Aí acabei virando volante e também jogo de volante atualmente, mas pra ser profissional é muito difícil hoje em dia, ainda mais no Brasil. Vocês treinam 3 horas por dia, é isso? Sim, sim. Todo dia? Sim. É, atualmente... Eu, pelo menos, dei uma parada e tal. Porque... E quando para, Diego? Sente quando volta, não? Ah, sim, sim. Sente, né? Eu já tô como treinador também. Voltei agora em janeiro da China, tava 7 meses lá. Legal. Tava no Shandong Luneng, que é um dos principais times lá. Tava trabalhando como treinador da categoria de base. Então, Mas, Dudu, deixa eu só falar esse lance aí do Diego aí. Olha que bacana isso aí. Ele tava lá na China dando treinamento... Pra molecada da categoria de base e treinamento de freestyle. Por quê? Qual o raciocínio dos chineses? Legal. Vamos mostrar a ginga do brasileiro. Como que ele vai passar a ginga do brasileiro para um chinês? Não dá. Não dá. Eles levaram o Diego ficou lá 7 meses treinando a molecadinha, RG. Pra que a molecadinha começar a pegar uma habilidade maior. Aí você pega os vídeos do Diego na internet, molecadinha como tava antes, duro daquele jeito que o chinês é, e depois já com uma... É mais difícil ensinar os caras lá ou aqui, ô Diego? Acho que... Eles são mais duros, né? Sim, sim, mas é... Mas é igual. É tranquilo pra ensinar. Molecadinha, né? Até porque eu tava trabalhando na base, então os meninos sabem jogar bola, não são um bobo de bola, entendeu? Tá. Então pega com facilidade, foi um trabalho bem legal que eu fiz lá. Inclusive, se Deus quiser, devo voltar esse ano. Legal. Agora, Max, vocês vão estar lá domingo, né, fazendo a brincadeira. E o pessoal pode também brincar com vocês lá, o pessoal que estiver no resort? E a molecadinha pode também lá? Eles sem limite de idade, com eles, sem sexo, ensinam sem a molecada. Nada. Pode ir, né? A partir das 10 horas da manhã a gente vai estar com o campinho pronto lá, que é um campo diferenciado, né? Ele é fechado, ele tem 12 por 8, então a bola não sai. É lá o que acontece a brincadeira. 12 por 8, a bola não sai, ela fica o tempo todo... Não para, todo, né? não para. Tá mostrando algum vídeo ali, ó. Aquele lá é o Dida, né? Esse é o Dida, isso. Ó, Dida, já tá mostrando o seu vídeo lá. Ó, o Dida lá. Mas cantou de rap. Esse lance do Dida é muito legal, porque ele ensina várias habilidades com a bola dentro do canal dele. Como que é o canal, Dida? Fala. Qual é o canal, Dida? Fala pra nós aí. O nome do canal é Futebol de Rua HD, conhecido também como Futs. Colocar Futebol de Rua HD no YouTube já aparece. Futebol de Rua HD. Ô, Dodô. Isso. Fala, ó, Beijão. Fala, Beijão. E tinha uma defesa histórica, né? Que era Cafu e Dida. Cafu e Dida. Ah, juiz. Cadê o cartão agora, juiz? Ô, Dodô, fala. Domingo, 10 da matina. Você vai acertar. Agora quero saber o seguinte: pera só, para se sobrou tudo, de mim. Para tudo agora. Depois da resenha. Alê, porque presta atenção. Imagina. Vai ter a primeira resenha, sexta-feira. É. Vamos ter. Deixa pra dormir quando sábado morrer. Vai ter o futebol, aquela coisa. Claro. Você vai estar lá. Tá, Society. Society. Futebol Society. Depois o que vai acontecer? Tomar à noite. Depois, no comecinho da noite e tal. Teremos lá umas brincadeiras que vai acontecer e tal. Tem o bingo. Yeah. Tem lá stand-up. O Bernardo Veloso vai fazer o stand-up. Eu tô completamente mamado já. Certo. E depois tem a outra resenha do sábado. Isso aí eu vou estar mais louco que o gaúcho. Tem o bailinho que eu vou fazer que se você vai. Depois, dia seguinte. Vai aceitar o desafio ou vai medrar? Não, já tô dentro. Tá dentro? Completamente. Tá dentro? Principalmente pegar o Diego. Olha. Que é o. Quando ele jogava lá na Unip, era chamado o jogador Porta dos Fundos. Como é que é jogador Porta dos Fundos? Só vai bem no YouTube. Ai, ai, ai, ai, ai. O Diego tava no. Legal. O Diego tava no. Zoando, hein, Zoando. Ô, Diego, você guarda tudo isso, Diego. Valeu, você vai ver. Vai judiar dele. Vocês guardam tudo isso que vocês estão ouvindo e eu quero ver vocês arrepiarem com esse cara aí. 10 segundos aí vai tomar a caneta, aí eu vou colocar no YouTube. A habilidade do Diego é mais ou menos que é do Romero. Vai dar ibope, hein, Diego? Você dá uma caneta no Alê. Domingo, 10 da manhã, teremos o Futebol de Rua. Agradece o pessoal lá, o Max vai estar narrando lá, vai estar conversando. Dida, Diego e o Alê. Eu quero ouvir o Alê. Essa é que eu vou estar lá. Não. Vou estar lá. Pode ir, vou estar torcendo por você. Todo mundo lá do resort. Vou estar torcendo, porque. Só pedir um favor. Não vai dar eu acho que não vai dar, viu, Alê? A minha torcida lá não. Só vai pedir dar, um não, favor pro Diego, né? Pegar de leve, leve. Diego. Fala aí. Só não joga a bola na boca do homem que ele tá com piano. Ah, no meu, pelo amor de Deus, hein, velho? Ô, Diego, você não vai dar um chapéu e você acerta a jaqueta do Alê? Não, que aí, não é jaqueta. Não é, é o que, Alê? Mas eu tô com a dentadura nova aí, não tá no seguro isso aí, hein? Isso aí dá um prejuízo. É, dá um prejuízo. Ô, Dodô, o então, Diego tava naquele time lá que eu falei uma vez aqui, acho que já falei aqui, né? Ah. A gente foi pro Brasileiro, aí tinha folga no dia seguinte. Falei, ó, pessoal, você tava, Di? Eu falei, ó, vamos pro samba todo mundo. Não, eu não tava, não. Não tava, tava nesse time? Não, eu tava. Agora conta essa história, mas não foi de novo. Pro samba. Não, com certeza eu tava, mas não fui pro samba. Vamos pro samba todo mundo, que amanhã é folga, pra unir o grupo, né? Pra fazer aquele gelinho vioral, isotônico de cevada. Aí, pô, liberado todo mundo, os táxis lá na porta, metade dos táxis foram pro samba, porque eu tava, né, pra tomar conta da rapaziada. E metade foi pra igreja. Perdemos o campeonato ali. Por que você acha que perdeu o corpo? Não, foi pra igreja. Ah, você foi pra igreja? Não, fiquei no hotel. Concentrado, fiquei no hotel. Então tá certo. Max, obrigado. Diego, Dida. Valeu, futebol de rua. Deixa o contato aí com a gente, contato, aí, rapaziada. Ah, entra no site. A Rua Agradece. Tem, tem aqui, site, né, o site da empresa. Na verdade, assim, Dudu. É, a Rua Agradece é uma empresa que tem, além do futebol de rua, dentro da sua empresa, futebol freestyle, tem basquetebol. Tem basquete também. No final de semana agora, nós somos o entretenimento do NBB. Pô, então, demais, velho. Legal. E a mesma habilidade no futebol com o basquete também. O basquete é igual. Já um pouquinho mais fácil ali no basquete. Legal. É lá no Corinthians, né? Lá no Corinthians, vai ser o jogo 4, né? Do Paulistano versus o Bauru. Então, jogo 4, se o Paulistano ganhar, ele passa, já é o campeão. Se o Paulistano perder, tem o próximo jogo. Então, a Rua Agradece é uma empresa de eventos e entretenimento esportivo. Boa. Ô, Max. Uma parceira do Alê também, que mandou um beijão pra ele, que é a Raquel. Mandou um abraço pra você. A Raquel deitou no Diego nesse final de semana. No um contra o outro, jogando foot talk. Já ouviu falar disso? É louco. No ping-pong, Domênico. Como é que é? Conta. Uma mesa de ping-pong, uma bola um pouquinho mais leve. Aí você faz ping-pong. Como se estivesse jogando ping-pong. É mesmo? Cabeça, ombro, peito, chute. Ô, louco. Diego perdeu de 5 a 0. Nossa, velho. Deitou nele. Tem que pegar leve, pô. É mulher, velho. Não vem com machismo. Pô, que desculpinha, hein? É mulher. Quer desmanchar o cabelo, velho. Ô, Max, você torce pra quem, meu velho? Eu torço pro melhor. Corinthians. Que não, Corinthians? São Paulo, que Corinthians? Louco. Ah, que Corinthians? Que São Paulo? E você, Diego? Tricolor, mano. E você? E você, velho? E você, Dida? Foi corintiano, o melhor time do Brasil, rapaz. Ah, que... É, aí, ó, dois então, tricolores. Tá, quero agradecer a vocês por terem vindo aqui. A gente vai se ver lá no domingo. Acaba a carreira desses malditos. Olha, Ale, não provoca. Ale, não provoca. Olha, os caras fazem, velho. Eu só vou falar um negócio, você nunca foi no resort. Você tem noção da torcida que vai estar em volta, velho? A hora que você tomar o rolinho, meu velho, você vai ouvir um gol. Você vai ouvir um gol a hora que você tomar o rolinho. É Dida bicama, deita um, deita dois, né? Ale, você imagina que isso vai parar em todas as redes sociais, velho? Tem um passado no futebol. Imagina que você vai disputar uma final, vamos dizer assim, de Libertadores de América. Okay. E o teu time vai jogar contra o Boca, com torcida única. Nossa. É o que vai acontecer lá. Mas, Dodô, preciso dar uma moral pro Ale, porque nós fizemos uma ativação de basquete no começo do ano lá na ESPN, na casa dele. E ele foi bem jogando basquete. Foi bem, lembra disso? Não vi nem a cor do caroço. Foi bem. É que com a bola na mão ele é melhor, né? Legal. Ele ficou procurando a bola também lá. Ele adora. O Ale adora. Ah, procura uma bola. É, isso aí é agora fazer a famosa bola chinesa. É agora. Uma salva de palmas, pessoal da Rua Agradeço. Valeu, rapaziada. Obrigado. Domingo a gente se vê lá, tá bom, Max? Valeu, Max. Obrigado. Valeu. E é isso aí, o final de semana é bem bacana. Essa era uma das notícias ruins. Eu tenho uma outra notícia ruim. Não. Tem uma outra. Melhor não falar. Essa é preocupante. Dodô, preocupante. Pode falar. Preocupante porque eu tenho que falar. Vou falar. Porque hoje é quarta. O resort começa depois de amanhã. Sim. Sabe quantos quartos restam? Eu vou chutar. 20. 50. Não. 40. Não. No meu não cabe ninguém. Menos. 6. Menos. 6. 4. 10 quartos. Só 10. 10 quartos. Só 10 quartos. 10. Vai sobrar nele, hein? 10 quartos. Vai sobrar nele. Portanto, se você quiser estar no resort, tem que ligar agora, 2896-4665, 2896-4665. Boa. Reserve com o pessoal da Lotus Travel, tá lá pra te atender nesse momento, tá bom? Nesse momento. E o primeiro que fechar agora, que vai resort, acontecer? Que vai acontecer? Que faltam 10, mas o primeiro que fechar agora, o primeiro. O que acontece? Vai ser Estranho no Ninho. Boa! Estranho, tá bom? Então ligue, participe, resort do Estádio 97, vai ter uma porrada de atrações, vai ser muito legal. Participe, boa, tá bom? Esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97. Que dia que é hoje, hein, gente? Hoje. Quarta, né? Quarta-feira, então, é dia de Big Mac. Hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pires no pão com gergelim. É o dia do Big Mac. É o dia que o mano mais gosta. O mano já tá, daqui a pouco, vai sair lá do quarto. Ele vai lá no McDonald's pra comprar o Big Mac. É, meus amigos, clássico dos clássicos, Big Mac por apenas R$8. E olha, com batata e refri, sai por apenas R$19,90. E lembrando, sexta-feira é dia de quarteirão com queijo, viu? Sabadão tem novidade, é o triplo X-Burger. Clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã é Cheddar McMelt. É McDonald's! Estádio 97 na Energia 97, que também tem o recado do Benjamin de Fricô. Fala aí, Beja. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô. Tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. www.energia97.com.br. Boa, beijinha. Esse é o estádio 97 na Energia 97. É, vamos fazer assim. Ô, Dodô. Fala, ô, Beja. É, eu não sei se vocês falaram aí, que eu não tinha ouvido, mas o São Paulo tá contratando um atacante do Avaí, né? São Quem Paulo que tá é, o Beja? O Denilson. Denilson. Não falamos Denilson, não, não falamos não, velho. O Avaí tá indo pro São Paulo. Ah, é? Quem tinha que mandar as notícias era o Mota, mas ele é bem burrão, então, ele não sabe. Fica calma, calma aí. Cuida da sua vida, seu Deixa ele trouxa. Falar aí, velho. Fala aí, ó. Fala aí, Benja. Então, parece que o São Paulo tá contratando o Denilson, atacante do Avaí, não me lembro dele. Agora o São Paulo tá contratando cada jogador, hein? Aff, Michael Suel, Denilson, Wellington Nem. Então, e quantos eu falei aqui, os caras falaram, não, o Michael Suel é bom. Tá, o Michael Suel jogou bola no Atlético, né? Do não, Botafogo. Michael Suel jogou bola no Botafogo, né, Benja? Botafogo, é. Ele mesmo hoje, viu, Benja, na apresentação, ele falou que ele não vinha numa fase muito boa e tal, mas que ele tava se recuperando e tal. Então, é difícil, né? Renan vai embora, Benja? Olha, coitado do Lucas Prato, viu? Meu Deus, coitado mesmo, porque ele tem que vir buscar a bola toda vez. Ô, Benja, você tá sabendo se o Renan Ribeiro vai embora? Não, mas posso checar. Porque o Benfica tá sondando ele. Renan Ribeiro? É. Pra substituir o Ederson? Eu não sei. Goleiro, Benja. O contrato dele acaba quando, Mota? Então, o Ederson era o goleiro do Benfica. O Júlio César é reserva lá. Então, e o... O Júlio César vai ser reserva do Renan Ribeiro? Eu não sei, Benja. As notícias estão saindo por aqui. Então se informa antes de falar. Ô, trouxa! As notícias estão saindo por aqui. Você dá certeza de tudo? Você só fala coisa que você tem certeza. Você falou da prancheta, você nem sabia, ô tonto. A prancheta aqui. E outra coisa, Benja. E o São Paulo já falaram o seguinte. Se realmente a Lazio confirmar que são 14 milhões de euros pelo Rodrigo Caio, vai, viu, velho? Então eu vou te falar. Perguntei para as pessoas ligadas ao Rodrigo Caio hoje de manhã. Falou, proposta até o momento não veio nada. Zero. Proposta mesmo, papel timbrado. Ó, tá aqui tanto, não veio. Então, mas a imprensa portuguesa, ou a imprensa italiana já trata como certo, viu? Então a imprensa, não, a imprensa italiana publicou que no Brasil estão dando como certo a venda dele. Olha, vou repetir, falei hoje com uma pessoa ligada a ele, que falou que proposta não veio até o momento nenhuma. Essa janela vai ser maldita pro São Paulo. A multa rescisória dele é 15 milhões de euros. Ele tem passaporte italiano, tudo isso ajuda. Mas não veio ainda. Pode vir, pode até vir, mas não chegou ainda. É. O Avaí acabou de postar agora nas redes sociais dele aí, oficial, que o Denilson não joga mais lá. Então, eu falei, se você em vez de ficar jogando videogame, tivesse prestado atenção mesmo nas coisas, que paulado, e tá na manchete do São Paulo, você poderia ter falado. Bom, passou falado, de fase claro, agora, beijo. Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome de Exeg, formando o melhor em você. Também em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E eu tinha razão, viu, Alê? Assim, não é que eu tinha razão, eu falei uma escalação provável do Palmeiras, que vai jogar daqui a pouquinho contra o Curitiba lá em Curitiba. Essa mesmo, a escalação, Dodô, é aquela que eu falei que eu tinha previsão, né? Não, previsão não, você manda a escalação não, e não manda, obedece. Não mando. Pô, você que trouxe o Cuca, pô. Não trouxe, aqui ó, Praz, Mike, Antônio Carlos Juninho, vai ser essa zaga, e Egídio, Thiago Santos, Felipe Melo e Tietê, Michel Bastos, Keno e William. Então vai fazer aquela escalação. E o Edu Dracena? O Dracena tá poupado, Tá poupado? Não sei se o Beija tem outra informação. Popô. Mas o Guedes também tá... Tá indo embora? Tá praticamente certo com o futebol russo, viu? É mesmo, é? É, tá muito próximo mesmo. Tem muito a ver com a proposta que ele já tinha recebido no ano passado. Aí ficou meio bicudinho porque o Palmeiras não aceitou e tal. E agora vai. E tem um pouco a ver também com a falta de ambiente que ele tem lá. Os negros estão de olho nele, viu? Do próprio time. É. Então pode ser que o palmeirense esteja se despedindo do Guedes. Acho que ele não foi mal, mas também não vai sentir falta do Roger Guedes, não, viu? Vai ser vendido bem, Alê, não? Não, bem, o Palmeiras vai entrar numa grana aí, viu? Tem uma graninha boa aí? É, tem uma grana boa. Então tá bom. Gente, vamos lá para os primeiros ouvintes. Vamos já para o momento sem parar, né? Três ouvintes na sequência. O que vocês acham? Melhor, né? Manda. Três ouvintes na... É, meus amigos, momento sem parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Ah, o Benjamin adora essa música. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Alô? Essa é a melhor que tem, né? Essa é. Aí, Dudu. Quem fala? É o Rafael, meu. Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Rafael, meu. Tranquilo, e você, Rafael, meu? Rafael, Rafael do quê? Rafael Fontana. Fontana. Isso. Ô, Dudu, lembra do Cláudio Fontana? Lembro. Pô, quem é o Cláudio Fontana? Explica pra o galera cantor. Aí. Cri, cri. Cláudio Fontana. Cantava o quê, Domênico? Brega. É. Uma música mais assim, né? Dodô popular, não. Eu diria. Popular? É. Caramba. Vou falar o quê? Pô. Ah, ele pô, que cantava ele aquela cantava famosa música Ingrata. Ingrata. Hã? Adeus Ingrata. Nossa, essa aí, velho. Renata, Ingrata. Essa aí? Nossa, eu não lembro. Roubou meu coração e o negócio tão... Arg. Benja cantando. Que é isso? Nossa, meu que Deus. Isso, velho? Que é isso, Benja? É, ó aqui, ó. Arg. Ó. É esse mesmo, Cláudio Fontana, Adeus Ingrata. Conheço, pô. Lembra disso, Alê? Baile da Saudade. Baile da Saudade? Você dançou muito isso, Alê? Ah, muito, porque... Alô, Piratininga. Vai lá. Hoje à noite partirei. Nossa. 1900, viva lá, vai, vento. É verdade. Até hoje eu vou. É verdade. Oi, Benja. Oi, Benja. Minha fonte fala agora que o Renan Ribeiro não está indo embora de São Paulo, não. Olha aí, hein? Olha o sorriso no Mota, hein? Tá bem, velho. Nossa, não, tô dando graças a Deus. Eu vou checar, um pouco mais. Checa e precheca. É, o Rafael, é o nome completo? Tá louco, velho. Rafael Fontana, Dodô. Só isso, né? É. Quantos anos você tem? 3.4. RG 3.4 hoje, hein? Como é que fica hoje? Santa Isabel tem bastante. Véio. O quê? O que que tem bastante lá? Essas fontanas de água potável lá. Fontana! Nota 10! Cara, você deu 10 pra isso? 10 pra isso, velho? Olha, olha. Mas que é isso, esses tênis aqui, ó? Sérgio Louco, olha aqui, Sérgio. Mas que porra é essa aqui? Que é isso aí? Tem animal aqui. Eu joguei no cabelo de boneca velha. Que ele comeu o teu lanche. Né? Você descobriu quem é. Ô, Dudu. Ó, eu não vou pagar esse enrolado aí, viu? Tá bom. Oh, fala aí, Dudu. Fala. Olha, já começou a pesquisa aí no Twitter do Estádio 97? Já começou, o torcedor do Palmeiras gostaria da volta do Valdívia. Sim. Sim, por enquanto, 59%. Caramba. Porra. Aí, Domênico, a maioria tá querendo o mago de volta. Vai ter o mago do Palmeiras e o mago do São Paulo. Tudo bem, só que eu tô do lado da minoria, então. É. Ô, Rafael, e qual que é o bairro? Ah, esse é fácil, Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia é nóis, eu morei na rua Pequetita. Ah, é, Benja, eu morei em Genópolis também, cara, morava ali na Angélica. Era lá que ficava o Pequetitas do Jockey? Ah, sensacional! Sensacional! É pequenino. Olha, mas é muito bom, viu? É o quê, mano? Pequeninos. E qual que é o time aí? Ah, o melhor time da atualidade do futebol brasileiro, Dodô. Melhor Esporte Clube Corinthians Paulista. Melhor time, então. Real Madrid. Pô, você tá de Real brincadeira. Real Madrid. Melhor time. Esporte Clube Corinthians Paulista, amigo. Os números não mentem. Não, de brincadeira. Não. Pode ser isso. Não é veja os números. Pega isso aí, pega aí quanto que a gente já ganhou esse pega ano, aí, como é que tá o aproveitamento do Corinthians, pô. E só um time tem o Romito. Tem mais. Só um time tem o Romito. E tem mais. Ô, Fontana. Fala aí, meu. Ô, Fontana. Fala aí. Sério, quais são os dois times que estão jogando? Por enquanto, pode ser que mude, mas por enquanto, quais são os dois times com o futebol mais bem jogado do Brasil hoje? Chapecoense e Corinthians. Né? Para, que Chapecoense, RG? Eu tenho que concordar com o Beja, cara. Pô, a gente foi campeão paulista, estamos no primeiro no brasileiro. Você pegar o aproveitamento do Corinthians desde o início do ano, de janeiro pra cá, eu garanto que deve ser o melhor do Brasil hoje, né? Não sei se vocês têm a estatística só aí. Só duas derrotas só na temporada. só duas Corinthians... derrotas na temporada e a gente já tá indo no meio do ano. Quando é que vai lembrando... começar a dar valor pro Corinthians, né, nesse ano? Chupa lembrando, antes! Fontana, que o Corinthians... Não perde a 17 jogos. Mas então é hoje. O último jogo que o Corinthians perdeu foi Ferroviária, né, mano? Foi contra a Ferroviária no Campeonato Paulista do ano passado. Eu lembro desse jogo. Desse ano, desculpa, desse ano. Desse ano. O Corinthians está hoje com o melhor time, né? A gente vê o Palmeiras aí com um elenco bacana, o Flamengo também. Mas time montado dentro de campo, jogando, não tem para encarar o Corinthians. Eu vi hoje vocês na foto falando sobre o Flamengo, comparando o time jogador a jogador, Benja. Pô, o que, que é isso? O Corinthians está detonando, cara. Não, pera, só para entender, só para me dar um gole desse negócio que você está tomando. Eu também quero. No 1 contra 1. Então eu explico. No 1 contra 1. No 1 contra 1. Então eu explico, Ale. O Corinthians é mais forte que o Flamengo? Então eu vou te explicar. Não, se você me falar. Se você me falar que o conjunto do Corinthians, que o time tá mais organizado, tá mais treinado, tá mais redondinho, eu concordo. Alexandre. No 1 contra 1, não dá nem pro começo. Também acho. Então tá, Alexandre. O Alexandre não me ouve. Ouço. O Edmundo hoje, no Fox Sports Rádio, ele falou, opinião do Edmundo, ele falou que o Flamengo é muita badalação e pouco futebol, foi a frase dele. E ele pegou e falou o seguinte, o Corinthians, que não tem badalação nenhuma, tem hoje um time, ele não falou elenco, time muito melhor que o do Flamengo. Aí ele falou, vamos pegar 1-1. Quando ele falou, vamos pegar 1-1, foi unânime na mesa que deu o Corinthians. Como assim? Faço pergunta pra... Pera aí, deixa eu te falar. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, então. Quem é melhor, Cássio ou Muralha? Cássio. 1-0. Fagner ou Pará? Fagner. 2-0. Aí pega a dupla de zaga, Pablo e Balbuena ou Hever e Rafael Vaz? Acho que o Hever é melhor que o Balbuena e o Pablo é melhor que o Vaz. Então, 3-1. O Flamengo tá não. contratando o Rodolfo, né? Tudo bem, mas o... Peraí. O RG... Diga. Balbuena prefiro... hoje joga menos que o Hever? Eu prefiro o Balbuena, cara. Se eu tiver que contratar o Hever não joga muito tempo, velho. Pelo amor de Deus, pode não jogar, ele pode ter que ter duas pernas. Não, ele entra em campo, né, Ale? Ele pode cortar a perna, não dá, velho. É Hever. O Hever desculpa, mas é a opinião. Eu acho o Hever fraco. Não dá. Tudo bem, eu concordo. O Pablo jogando bem, mas o outro não. Aí tudo bem, mas aí é opinião. Por enquanto tá 2-2. Cadê o Motinha? O Mota foi fazer totó. Fazer totox. Cadê o Fábio? O Fábio que tá aí, o estranho no ninho. Aqui, Fábio, quem é melhor hoje? Balbuena ou Hever? O Balbuena tá jogando mais, na minha opinião. Então, desculpa, ganhou o Balbuena. Balbuena não é nem o melhor zagueiro do Corinthians. Deu mais segurança, pelo menos. Ele é nem melhor aqui, que o Pedro aí, Henrique. Eu também acho que ele não é aí nem melhor. Aí no estádio 97 eu não votei, deu Balbuena. Vamos pra lateral esquerda, Guilherme Arana ou Trauco? Arana. Guilherme Arana. Pô. Bom, por vocês aí, adeu a defesa inteira do Corinthians. Vocês Cássio não, Fagner... eu não. A maioria, Domingo, é voto. Sim, maioria. Tudo bem, se você quiser colocar o Hever, dá a defesa inteira do Corinthians, mais menos o Hever. Tá bom, se você quiser. Vai lá. Meio campo, quem tá jogando mais hoje? Márcio Araújo ou Gabriel? Gabriel. Olha, vocês estão... Márcio Araújo só anda. Márcio Araújo também não é o melhor do Corinthians. Pra fazer uma enquete de 1-1, eu duvido aqui na mesa que vocês assistiram 3 partidas do Flamengo no ano. Porra, assisti muito mais. Não tô falando você. Pera. Eu não falei de você, Benjamin. Eu sei que você assiste. Dudu, você falou pra fazer 1-1. Tá, mas pera. Então desculpa. Pra falar tem que ter visto o Flamengo. Então desculpa. Então desculpa. Eu aqui, antes do Flamengo sair da Libertadores, todos vocês diziam sobre o Flamengo, elogiavam o Flamengo, apostavam no Flamengo, e eu falei, quero esperar o Flamengo. Não acredito nesse time. E o Flamengo saiu da Libertadores. Eu, sinceramente, não vejo o Flamengo. Ainda não vejo o Flamengo com essa bola toda, não, gente. Então, claro, o Conca nem jogou. O Diego voltou agora. Tudo bem. Eu tô dizendo esse time, Ale, nós estamos discutindo. Não, esse você, time. Você é engraçado, Ale. Nós estamos discutindo aqui. Você falou para fazer 1-1. Nós estamos fazendo 1-1 em cima do presente. Em cima de hoje, dia 7 de julho. Então, Paulo Roberto... Pedro Henrique. Não. Cleison, Marquinhos, Gabriel, isso é hoje. Você não quer dar. Você não tá querendo dar o braço a torcer. Você pediu. Eu já fiz essa conta, dá 6-5 pro Flamengo. Não. Você fez uma conta errada. Você falou aqui, não tem. Só pela defesa, já deu a defesa inteira do Corinthians. Pra vocês, não. Por quê? Contratar o. Então, eu quero só pra você, Cássio ou Muralha? Pra mim, o Cássio. Fagner ou Pará? Fagner. Pablo ou Rafael Vaz? Hã? 3-0. Balbuena ou Hever? Balbuena não engraxa a chuteira do Hever. Tudo bem. Arana ou Trauco? Arana. 4-1. Então você tá falando? Continua. Peraí, continua o resto do time, Benja. Então vamos lá, Gabriel ou Márcio Araújo? Fazendo a ressalva que o Márcio Araújo não é o volante, o melhor volante do Flamengo, né? Quem é? Pô, mas é o que tá jogando, eu não tenho culpa, você tem que reclamar com o Zé Ricardo. Tudo bem, Gabriel. Ok, ah... Então, peraí, então tá 5-1. Maicon ou Rômulo? Nossa, ia de chorar, não, hein, velho. Maicon, Rômulo, o Maicon tá jogando mal? É o Arão. O Maicon que o Tite chamou... O William Arão joga na posição do Rodriguinho. Não, mas você vai fazer o time com 3 volantes? Não, tá bom, então escolhe outro. Porque Arão, o William Arão joga na posição do Rodriguinho. Eu gosto tá muito do você Maicon. Você quer o William Arão? Tá Arão, bom. O William Arão ou o Rodriguinho? Quem tá jogando mais? Não, mas aí você tá tentando fazer o encaixe que você quer. Não, então escolhe segundo um. Tá volante. Bom, o William Arão e quem? O segundo William volante. William Arão e Maicon? É, o segundo volante do Flamengo. Tá bom. O segundo volante tá bom. Do Corinthians. Vai. Hoje. O William tá Arão. Bom. Então, o William Arão tá jogando mais que o Maicon? Mais. Ô, RG, o William Arão, que tá sendo criticado quase todo jogo, sim. Tá jogando mais que o Maicon? Continua. Na minha opinião, não, mas na dele, sim, ué. Então, na tua, tô perguntando a tua, vamos lá. Na minha, o Luiz Airão tá longe. De... Luiz Airão já... Luiz Airão... Canta uma música do Luiz Airão aí, Luiz Airão, Luiz Airão tá longe, velho, tá não, longe. Então, obrigado, viu, Fábio, esse bombom tá de licor, hoje? O RG Maicon... comeu os 30. Vamos lá, gente, agora. Quem tá melhor, o Maicon ou o William Arão? O Maicon hoje? Tá jogando, gente. Pô, Vieira, quem tá melhor? Pra mim, o Maicon. Você vai montar um time... Ô, RG, quem tá melhor? Você vai contratar o Arão ou o Maicon? Não dá nem... Ô, RG, não, desculpa, Dodô, quem tá melhor? Ah, difícil. Dodô? Pra mim não tem melhor, não. Como não tem melhor? O Maicon que o Tite falou que é o novo Elias. Ah, eu acho o William que o Maicon tá, é bom. O William Arão esse ano tá mal pra caramba. Porque o Tite falou, eu vou ter a mesma opinião do Tite. Não, mas, então, mas se você falou do jogo do Flamengo, é só assistir. O William Arão esse ano tá mim, numa fase ruim. Pra mim, os dois, tem que analisar o que jogaram, o que tá jogam. Bom, então não. Quem joga melhor hoje? Eu daria empate aí. O Maicon é muito não bom tem jogador. Empate, Dodô, o Arão não tem empate. Como não tem empate? Pra tá mim, bom, então se tem empate, ganhou o Maicon. Mas como assim ganhou o Maicon? Ué, o Vieira votou no Maicon. Pra mim tá empate. O Arão é outro então, que tava na seleção do Brasileirão ano passado. O Vieira votou no Maicon. O RG votou no Maicon. O Ale então, no... ganhou o Maicon. Mas vocês estavam falando do Ale e já voltou pra todo mundo. Não, pera. O Ale falou, tava dando quanto? 6-5? 6-4? Pra mim é 6-5 porque agora Everton Ribeiro. Não, 6-5? Peraí, o Everton Ribeiro não... Peraí. O Everton Ribeiro nem entrou ainda. Vamos pro time do Flamengo atual. Então escolhe você, porque o Ale escolhe quem você quer comparar. O time do Flamengo atual, Ale, tá faltando muito. Escolhe quem você quer comparar com. O Ale, escolhe quem você quer comparar com o Rodriguinho hoje. Eu já comparei. O meu time do Flamengo tem, a partir daí, Everton Ribeiro, Diego Conca e Guerreiro. Pra mim, os quatro então, ganham dos quatro do Corinthians. Ah, ganha mesmo. Se esses caras jogarem. Ganha o quê, gente? O Conca não tá nem jogando. O Everton Ribeiro nem estreou ainda. Tudo bem, mas... O Guerreiro não fez um gol até agora no Brasileiro. O Guerreiro é ruim agora, pelo amor de Deus. Esse Ale é muito antes. Peraí. Vocês estão falando uma coisa e o Ale tá falando outra coisa. O Ale tá falando de um time do Flamengo que ainda não jogou todos esses caras. Então, que mas possa... a discussão não é essa. Então, a discussão é eu jogando agora nesse momento. Esse então, time. Ah, então tá. Então, esse você, time. Então tudo bem. Sim, mas eu te falei... Esse time aí, o Corinthians ganha. Tudo bem, esse time. Só que nós precisamos saber até o final do ano se esse time que vocês estão falando então, aí, vamos vai esperar ser melhor futuro. 1-1 até dezembro. Mas não vai. Vamos esperar, Dudu. Pode ser que o Flamengo acerte esse time aí, e pode ser que não, seja né? campeão brasileiro. E pode ser que não, agora, também. Pode ser que não. A discussão não é o futuro. Não, a discussão é o presente. Se for presente, tudo bem. Mas, gente, tem razão. Então é isso. Mas espera um pouquinho. Se for presente. A gente presente, tá falando do presente, cara. Tá do presente bom. Em junho, já estamos no meio do ano. E ninguém tá dando o merecimento ao trabalho que o Corinthians está desenvolvendo. Mas ninguém tá tirando merecimento. Ninguém tá tirando merecimento nenhum. Você tá ali. Ninguém tá tirando merecimento nenhum. Tanto que eu elogiei todos os jogadores aqui que a gente citou, inclusive o Maicon. Que pra mim, o Arão, ano passado... Não é pra mim, né? O Arão tava na seleção do Campeonato Brasileiro. É um jogador pronto. O Maicon é um jogador num futuro brilhante. A defesa, eu dei vantagem pro Corinthians. Eu só não vou concordar que o Balbuena, que não é nem melhor que o Pedro Henrique, seja melhor que o Hever. Outro jogador que tá na seleção do Campeonato no ano passado. Campeão da Libertadores pelo Galo. É que tá, né? E aí eu também não vou concordar. Ele foi campeão pela Libertadores em 2013. E ele jogou mal em 2017. O ano passado ele jogou mal? Esse ano ele tá jogando mal, o Hever? Só um minuto. Não. Não, mas você falar que ele é campeão da Libertadores, ser, você está 4 anos atrasado. Ah, eu tô falando da carreira do jogador. O Balbuena não estamos discutindo o currículo. E assim, estamos discutindo o currículo. O Rodriguinho está jogando futebol. Muito, o Jadson está jogando muito, o Jô está jogando muito. Na minha opinião, eles não têm como comparar com o Everton Ribeiro, Diego Costa e Guerreiro. Não dá para comparar. Quantas partidas você viu do... Se você for ter que comprar um desses aí, não dá. Então tá bom. Nós vamos. Vocês querem falar bola de cristal? Tá bom. Não é bola de cristal. Eu respeito. Eu respeito aí as Mendiná. Agora eu tô perguntando um negócio. Pô, Ale, qual foi a melhor partida que você viu do Conca esse ano? Aquela que você falou, nossa. Não, o Conca não jogou. O Conca não jogou. Então tá bom. Então, mas só pra saber. Mas você. Mas o Conca não pode fazer uma projeção do que é o jogador. Ele, quando ele tem se você, condição não, clínica... Não, você quer discutir projeção... Ah, mas peraí. Então quer falar futuro? Hoje, vamos falar. O time do Corinthians, eu tô, Paulo, Roberto, discutindo hoje, Pedro dia 7 Henrique, de junho. Marquinhos, Gabriel, Cleison. Esse é o time do Corinthians de hoje. Coisas distintas. Não sei, tá em primeiro lugar. São coisas distintas. É líder hoje, por enquanto, com a Chapecoense. Coisas distintas. Porque uma coisa é falar hoje... Que o Conca ainda nem jogou no Flamengo. Mas a discussão não é hoje, Então, é o que eu tô dizendo. Vou chegar lá. A discussão é que chegou no hoje, que é de até o comecinho de junho ainda, né? Estamos no comecinho de junho, estamos no 7 de junho hoje. Então é de janeiro a junho. De janeiro a junho, esses caras do Flamengo ainda não jogaram. Everton Ribeiro, então pronto, Conca e tal. Pronto. Tudo bem. Por isso que nós estamos falando que o Corinthians hoje de 1 a 11 é melhor. É melhor. Mas, começo do ano, agora eu vou voltar lá atrás em janeiro. No começo do ano não era. Todos os corintianos ficavam aí, ficavam choramingando. Porque, ferrou, não sei, bibibi, bababó. E aí todo mundo falava, olha o Flamengo. Então e se você tá tivesse que escolher, se tivesse que escolher de contratar Jadson ou Conca, Jadson ou Everton Ribeiro, eu aposto com você que no começo do ano todos os corintianos iam falar, com mesma grana, ia trazer Everton Ribeiro, ia trazer Conca. Você está dando razão pra mim. Não, mas eu não falei que porque eu não tô dando janeiro, razão. Eu tô dizendo que hoje não dá pra falar que janeiro, o Corinthians não é melhor. Em janeiro a gente fazia uma previsão do futuro. E a previsão que a gente fez foi errada. Exato. Porque todo mundo apostava que o Corinthians ia ser uma porcaria, inclusive eu, e o Corinthians está jogando muito. Sim. Por que eu tenho que fazer agora uma previsão do futuro pro Flamengo? Vamos discutir o presente. Mas hoje você tem razão. O Corinthians tá fazendo. Mas quando o Edmundo falou na Fox, o Edmundo não discutiu o futuro. Ele falou de hoje, não, tá certo. A discussão começou porque o Edmundo falou hoje. Não, ele tá certo. Então é isso, não tem problema. Hoje não tem Wagner, hoje não tem polêmica. Não tem polêmica nenhuma. Hoje, Ale, porra, não tô falando hoje, o jogo contra o Vasco, hoje o momento, você quer discutir com o Everton Ribeiro que nem jogaram ainda? O presente da tabela mostra o Corinthians em segundo e o Flamengo em 12º. Ah, chupa, Ale. O ano passado, o momento da tabela mostrava Internacional em primeiro, Santa Cruz em segundo, os dois caíram. Não, a questão é simples, o trabalho do Corinthians é muito bom. O time, mas não o time dá pra titular, analisar, olha. O time titular é um time muito competente. O Carille faz um grande trabalho. Exato. Exatamente. Não dá pra comparar elenco com Palmeiras, com Atlético, é o que eu falei com aqui. Flamengo e com Cruzeiro. Não dá pra comparar. E outra. Agora, Cruzeiro tá bem. Falar Cruzeiro hoje. Tá jogando muito. Mas não tá porque o treinador é uma porcaria. Eu tiraria o Cruzeiro e botava desculpa. O Grêmio nessa aí. O Grêmio também tá jogando bem. Assim, tudo tem desculpa. Quero dizer o seguinte, ainda falei aqui, hein. Eu ainda acho que é muito cedo pra gente fazer previsão. 4 rodadas, não dá pra saber porra nenhuma. Mas não é previsão, é constatação de um presente. Vocês estão fazendo a previsão. Constatação de um presente que o Corinthians, até o momento, ele é melhor por enquanto. Então a gente pode fazer isso agora. Eu não sei, ano passado... O Flamengo vai chegar na frente do Corinthians. Então deixa eu te falar, ano passado o Flamengo tinha muito mais time que o Corinthians, mas muito mais... E tanto na Arena quanto no Maracanã, o Flamengo não ganhou do Corinthians. Mas chegou na frente do Corinthians. Tudo bem, mas no confronto direto não ganhou nenhum dos dois jogos. No confronto direto não ganha, né? Quem ganha é quem chega na frente. Ah, mas o Corinthians... Não, tudo bem, mas você não pode discutir entre os dois, o confronto dos dois? Não, mas... Sim. Mas daí, o campeonato não é dos dois. O Corinthians ficou fora da Libertadores, Atlético... Quer dizer, os números... Na Libertadores. Ô, Fontana, você percebeu? Os números só valem quando não é pro Corinthians. Não, mas os números do ano passado... Você percebeu, Fontana? Não, mas peraí, os números do ano passado que o Alê falou, eles são válidos. Eu acho que é o seguinte, você pegar de 2000 pra cá, o Corinthians vem fazendo um trabalho maravilhoso, é o campeão do século. Aonde? Que é isso? Não, pro Alê é o São Paulo. Ouvinte, fanfarrão! Mas no século falta muito tempo acabar, hein? Só mas pra saber, hoje viu? No Brasil é o maior campeão hoje do time de futebol do Brasil. E o Corinthians vem ressurgindo, cara. O Corinthians vem aí, remontou o time 3 vezes, hoje tá com um time super competitivo e tá fazendo um trabalho muito bonito no Brasileirão e no Paulista, cara. Momento sem parar, Rafael, manda teu abraço, vamos lá. Momento sem parar, gente. Aí, cara. Eu sou uma fã de vocês, escuto vocês todos os dias, acompanho o Benja aí também, sou fã dele, do Mano. Manda obrigado, um abraço pro Mano aí, Benja. O Mano tá te mandando um abração. Um prazer falar com vocês, Dodô, Ale, todo mundo aí. Falou, Rafael. Boa. RG, um grande abraço pra vocês aí, irmão. Falou, obrigado, velho. Obrigado. Together, velho. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar, que funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre já o seu. E leva o Benjamin no cano. Ai! O Domênico. Oi. E os caras aqui, ó, o Kleber e o Emílio do Jimba tá mandando um abraço pra nós aqui. E falaram que o Ale tá louco, velho. Por que o Ale não tá louco? O Ale, ele odeia o Corinthians. Não odeia nada. Ele tá explícito. Tá constatando isso. Um fato que ele acha. Ele, e os caras falaram que o Benjamin aqui... Mas aí no final do ano eu quero ver os caras criticar o Ale. Aí é que tá, Eu espero que o Bá esteja gravando isso aqui. Quero ver criticar final de ano, hein? Só me notar. Não, mas ninguém tá discutindo o futuro. Eu sei que não, ninguém é só tá discutindo presente. O futuro. É impossível. Pô, precisa ser muito idiota pra falar que esse elenco do Flamengo do meio de campo pra frente não é muito bom. Eu não tô discutindo o que vai acontecer em outubro. Eu tô discutindo o que tá acontecendo até junho. É, até agora tá tudo bem. Vamos ver até o final do ano. Alô? Alô, Dudu. Quem fala? Boa noite, João. Ô, João, tudo bom? É o João. Tudo bem, Dudu? Tudo bom, João. João do quê? Dudu, é João Paulo, de Léo. De Léo? Isso. Quantos anos você tem, João? 3.6, RG. RG 3.6 hoje, é na quarta-feira. Quando eu leio o jornal, eu vejo O Léo Jornal, magnífico. Veja aquelas tirinhas lá. Sensacional. Eu leio todas as tirinhas, velho. Você é Léo, né? Você é... Tá certo. E qual que é o bairro que você mora? Dudu, eu moro na Vila Carmosina. Ó. Zona Leste, querida. E não tem nervosina, é tudo carmosina. Mas tudo olha carmo. Só, salvando tudo, de novo, tudo hein? Tudo carmo, velho. Tá certo. E o... Qual que é o time? É, Tricolor. Tricolor! Xiii! Motinha já até correu, velho. Sumiu. O Mota tá usando o fricô. Cadê o Mota? Ele tá usando o fricô porque... Pode falar. Fala aí, o Max. Passa às vezes do Mota aqui. O Max vai defender o Tricolor, velho. Presta um fone pro Max aí, ó. Tá difícil pra defender. Defender nosso Tricolor, mas tem que entender que é um trabalho que tá se iniciando, que estamos começando agora. E tem que acreditar que nessa janela agora nosso time não sofra tanto, né? Porque vai ser difícil. Para, Max. Ô, Max, para, velho. Não, Max, para. É verdade, Benja, é verdade. Não, tem, para, ó, sem sacanagem, não dá pra acreditar. É Michael Suel, Wellington Nem. Pô, cara, não dá. Não dá, você sabe que não dá. Não dá pra acreditar. Eu tenho que acreditar até o final, tem que ir até o final do pô, ano. Pô, coitado do Lucas Prato, pô. É o que o Lucas temos, Prato é joga que um, tem. O Lucas Prato joga um absurdo, mas, pô, tadinho dele. Suando sangue, Lucas Prato. Não, tá difícil pro Lucas Prato, mas é aquilo, né, Benja? Quando a bola chega nele, ele consegue guardar. E se a gente olhar na tabela, o São Paulo não tá muito diferente das outras equipes aí nessa rodada. Não podemos pensar somente no Paulista ou o que aconteceu nos outros campeonatos, na Copa do Brasil. Tem que pensar de acordo com o brasileiro, o São Paulo tá no bolo. O campeonato começou agora. É muito cedo ainda. Sério? Né? Fala com o Léo aí, ó. Fábio. Fábio tá aqui também, estranho no Ninho. Fala com ele aí de São Beleza, Paulo. Beleza, Léo. Boa noite. Ô, beijo, Léo. Beleza? Tudo bom. O que esperar, cara? O que a gente pode esperar desse time? Dessa cara, diretoria? É o seguinte, é que conforme a gente já tem falado esses dias aí, eu não lembro quem comentou essa semana aí, estamos na metade do ano e São Paulo não tem um time pra falar assim, vamos... O Ale, não engrenou ainda. O Ale que falou ontem, eu tava conversando com o Ale, a gente comentou. Então, o time tá em junho e... Não engrenou. E ainda, até agora não mostrou nada, cara. Tá muito irregular ainda. 6 meses e até agora não mostrou um time. E o que o Ben já fala é verdade, cara. É cada nome que você ouve cogita aí, pode ser que venha vingar, mas é isso que ele falou, é Maxwell, é isso, é aqui do Avaí. Cara, vamos focar no zagueiro bom. Se levar em consideração os últimos anos de contratação do São Paulo, muito difícil dar certo. Exatamente, tá difícil. Vem patinando muito, contratando errado demais. O São Paulo era um exemplo no passado, não tão distante, de eficiência em contratação, em marketing, em tudo. Hoje o São Paulo não só parou no tempo, como regrediu e ficou para trás. Antes, o São Paulo montou o time tricampeão brasileiro, 6, 7, 8, foi montado sem grandes investimentos, mas era feito um monitoramento, né, de jogadores e tudo. Hoje em dia isso não existe mais. Mas a gente não discute amigos. Todos os dias aqui no estádio que nós sempre temos que acreditar na longevidade de um trabalho. Por que a gente não deixa as pessoas trabalharem, ficar tranquilo? Vamos ver o que vai dar. Eu sei que os nomes que estão não são bons, não são nomes, que é renome, o zagueiro fulano de tal, o atacante fulano de tal, mas deixa trabalhar, porque sei que eu concordo, que tem que ter uma continuidade. O difícil é acreditar que por uma pressão ou outra, a diretoria pensa da mesma forma. Mas nós, São Paulinos, tivemos a expectativa que o Rogério Ceni ia salvar, porque ele ia montar o esquema tal, o esquema XYZ, mas o Rogério Ceni é um trainee. A expectativa era essa. É um treinador, em um momento trainee, ele está aprendendo a ser treinador. Como criou essa expectativa, nós achamos que realmente nós teríamos a melhor equipe, o melhor elenco por causa do torneio lá de verão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas agora também... como dar continuidade num trabalho se o time constantemente está sendo desmontado? Exatamente. Começa a aparecer um garoto, é vendido. Vai embora. Então fica difícil. Você também... Concordo, A gente exige, a gente vai lá, torce. Mas como exigir continuidade se um menino que nem o Luiz Araújo desponta, já é vendido? Fez, parece que 14 jogos só. Fala, Manu. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, que você é mais imparcial. Não vou perguntar pra esses caras não, porque os caras vão falar com o coração. É mesmo. Mas se liga só. Você vai perguntar pro cara certo. Domênico Gatto, você acha que agora, tá certo? No escuro do seu quarto, como diria Guilherme Arantes, o Rogério Ceni pensa no que ele fez e se arrepende em ter assumido a condição de treinador de São Paulo? Olha, pelas declarações que ele dá, mano, não. Não? Não, acho que não. Ah, mas Domênico, ele deve estar falando da boca pra fora, velho. É? Ele deve estar falando aí pra não querer dar o braço à torcida e falar, putz, fiz uma grande M, eu devia ter continuado como o Rogério, jogador e eterno mito, do que me jogar numa enrascada. Mas, mano, se ele hoje, ele para, a pergunta é não só pro Mano, como pros São Paulinos aqui, tá? Certo. Pro Max, o Fábio, o nosso ouvinte, o Léo, que tá aqui. João. Se o Rogério... Manoel, é Léo também? É, Léo. Então, se o Rogério para... Ah, não dá, eu tô pedindo a conta, tô indo embora. Ele não continua o cara tão adorado pela torcida? Ou continua. Você já, apagou. Não apagou. Continua. Mas entendeu, Mano? Respondendo como o Mano perguntou pro Domênico, eu acho que é assim, mano, na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro, ele fala pra onde que eu vou, que caminho que eu vou seguir, pra que lado fazer? Que eu vou. O que fazer? Acho que isso, com certeza, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele pensa. Mas nada paga do que ele fez como jogador do que ele tá fazendo como técnico. Não, eu concordo, nada vai apagar a história do Rogério que ele construiu no São Paulo, mas ele pode estar arrependido, principalmente pelo fato também, tudo bem, a diretoria de São Paulo não tem culpa em estar acontecendo isso que está acontecendo aí de desmanchar o time, tá vendendo jogadores, não tem culpa até a página 2, porque com o Osório aconteceu a mesma coisa. O Osório, quando aceitou dirigir o São Paulo, ele conversou com os dirigentes lá, os dirigentes prometeram, falou, o que saiu, agora não sai mais ninguém, você pode ficar tranquilo, é isso que você vai ter para trabalhar. Passou 2 semanas, mandaram mais 3 embora, entendeu? Tipo, venderam mais 3 jogadores. Com o Rogério, eu acho que é até injustiça cobrar algum trabalho dele, porque ele tinha um elenco na mão. Agora o São Paulo começa a se desfazer de jogadores que são importantes. Então a tendência é que ele também não possa ser cobrado, né? Tem que ter um mínimo de coerência. Não, concordo, mano. Esse é o mais difícil agora. É não ter essa cobrança em cima do início de um trabalho que já começa sendo desmontado. Pois é. Ô, mano, eu acho que essa gente, você fez essa pergunta aí pro Dodô, se ele se arrepende. Eu acho que não, por quê? Porque o Rogério, ele é um cara que, meu, ele sempre aceitou o desafio, tanto é que o desafio dele era um brasileiro, uma Libertadores, ele conseguiu tudo isso com méritos. Lógico, teve as falhas deles, mas ele conseguiu. E eu acho que assim, eu acho que ele não se arrepende, não, porque ele entrou nessa, ele já sabia desse problema que o São Paulo ia ter. Eu venho sempre, da outra vez que eu falei com vocês, eu acho que o problema maior, cara, é a diretoria de São Paulo. Tem que colocar uns caras novos ali, um pensamento novo, mudou muito o futebol. São Paulo, que nem o Troy falou, cara, sempre foi exemplo de finança, de contratação bem, sempre tá chegando nas finais, alguma coisa. Parou, cara, parou um tempo. É sempre as mesmas briguinhas por política. Política no futebol também é uma M também, como fora do futebol. E tem que parar com isso, cara. O São Paulo é grande, cara. O São Paulo tá se apequenando cada dia mais. Poxa, entendeu? Isso que é o grande problema. Eu tenho, espero, o Rogério vai fazer um bom trabalho. Eu sempre acreditei, conversando com os amigos. Ah, o que você acha do Rogério? Vai fazer um bom trabalho, desde que tenha tempo para ele. E, claro, trazendo os jogadores também que peças fundamentais, cara. Não adianta trazer tranqueira. Pode ser que eu queime a língua, eu quero queimar a língua com esses jogadores que estou trazendo. Mas eu acho que o São Paulo vai fazer um bom trabalho com o Rogério. Se tem alguém que conhece o São Paulo dentro de campo, nos bastidores, esse alguém é o Rogério. Exatamente. Ele, eu volto a falar, ele não entra nessa fria também sabendo o que ele pode fazer e o que ele não pode. Conhecendo tudo que ele conhece de São Paulo. Exatamente. Mas não, tá é bom. Isso aí, tá? João, manda teu abraço, porque é momento, cara, sem parar. Vamos lá. Sim, meu, você tem uma audiência fantástica. Eu tenho 10 grupos aqui de WhatsApp. Certo. Vou trazer, manda um abraço pra todo mundo. Manda um abraço aqui pro pessoal aqui dos meus amigos taxistas, aqui do taxista, né, da Cooper Leste. Todos aqui, sem exceção. Tio Rô, aí, Tio Rô, de novo consegui aqui. Aí o Valtinho, o Dudu, o Mané, o Doente. Todo mundo tá ouvindo, pessoal que trabalhou comigo no final, Divaldo. Aí, Divaldo, um abraço pra você. E todos estão me ouvindo, cara. Grande abraço pra todos. Obrigado. Boa, velho. Sabe quem trabalha aqui no meu ponto, Dudu? Não entendi. Sabe quem trabalha comigo aqui no meu ponto? No ponto? Porque você é taxista? Taxista. Qual que é o ponto que você tem? É um motorista aqui da rádio, né? O Roberto Maciel, Dudu. Roberto Maciel? Ah, que entrou no ar essa semana. Acho que entrou ontem no ar, não foi? Que imitou um locutor aí, Ele pegou um passageiro e teve que sair. É, isso aí. Gente boa. Mas o cara dele não é Roberto Maciel. Ele brincou do locutor lá, do Roberto Val. Mas, Dudu, grande. Posso fazer um mechan rapidinho? Manda um mechan, hein, velho. Os mechan, só o Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo. Boa. Do desodorante Extreme. Todo dia é dia de McDonald's. Todo dia é dia de clássico. Clássico McDonald's. Boa. Isso, ganhou um par de vouchers, tá bom? Ô, Benja, só rapidinho, Benja. Oi, diga. Pode falar, quem tá ouvindo. O Benja tá com a boca cheia, fala aí, velho. Benja, o Fricô é bom, hein, Benja? Já ouvi aqui, realmente o Fricô é sensacional, hein? É, ele tá gesticulando, concordando com você. Ele tá usando lá agora. Ele fez um joinha pra você. Ele fez um joinha. E o Mota também tá usando agora, só que o Mota usa de balde. Ah, esse Mota. João, grande abraço. Valeu, um abraço. Abraço pra todo mundo aí, tchau, tchau. Momento sem parar, terceiro ouvinte, hein? Funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo, ou acesse, né, semparar.com.br e compre já o seu. Essa é a melhor. Max tá adorando, ó. Existem músicas que não deveriam. Max e o Diego estão amando, olha lá. Agora! Tá legal. Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Olha o São Paulino ali. Sensacional. Tá bravo ali, Marcos. Eu escuto isso todo dia. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Reginaldo. É, Reginaldo do quê? Carvalho da Silva. Quantos anos, hein, o Reginaldo? 4.8. Como? 4.8. Ah, 4.8 RG número 2. Ah. É, agora que eu quero ver. Então ele fez, não faria isso? Bota! Reginaldo. Que é isso, Ale? 10? O Ale gosta dos nomes. Ele deu 10 pra isso? 10. Quem deu? Quem? O que é que você perguntou? Olha pra deu, mim. Deu 10 pra isso? 10. E você queria que desse quanto? Pelo menos 12, né? Putz. Esse Faria. Faria. Você faria, Bar? Faria. Então tá bom. Você não faz, né, Bar? Ô, Faria e o bairro, hein? É, Parque Marajoara. Vamos aí, mestre. Mestre? Parque Marajoara. Parque Marajoara. É, a Beijinha foi lá fazer o... Mas ela enjoara porque ela tá grávida? Ele falou que não. Nossa! É que o Benjamin foi fazer um totox. Oi? Como é que fala isso? Amanhã eu vou vir de sunga. Velho, qual que é o time, hein? Sabe o hino aí, mano? Qual o hino? Tricolor paulista. Aí, mané. Vai pegar o mano, velho. 18 horas de rádio, velho. 18 aninhos de rádio, hein, mano. Mas o quer tricolor... enganar quem engana, Vieira? Olha a ideia do maluco. Tricolor subindo o hino? Tá devagar o tricolor pra subir o hino, hein, velho? Tá, sim, mas vamos acreditar nisso aí, né, meu? Vamos acreditar que. O Rogério não acredita. Acredita que dá, hein? Soletrando, acreditar. É, fazer o quê, né? É. Cara, mano. Ela tá feio demais, velho. Acredito que esse ano aí a gente pega. Você uma, faz o quê? Você acha que o quê? Tá bom demais, professor. Não, eu não entendi. Tem que o quê? A gente pega aí uma vaga em Libertadores aí, tá bom demais. Ah, entendi. Mas pra isso tem que fazer o quê? Para de zoar o cara, sou louco. Hein, Reginaldo? Tem que crer? Como é que é? Ah, tem que ser, tem que crer, né? Ah, tem que crer. Ele é um fenômeno esse ouvinte. Ô, Reginaldo, amanhã é o jogo pra lavar a alma? Ah, com certeza, né? Com certeza. Olha... Rapaz, eu tô bem convicto amanhã. A gente ganha amanhã aí. É mesmo, né? Tem que ganhar. Goleia amanhã, você acha? 2-1 pra gente amanhã. Quanto? 2-1, 2 gols de prata. 2-1? É, um resultado tranquilo então, né? 2-1, né? É 2-1. 2-1 é tranquilo. 2-1 em casa nessa atual. Oi, mano. É, esse jogo aí que o São Paulo vai ter, na boa, é o jogo pra ganhar. É o que eu falei, cara. Se você pegar. Olha. É. Não, mas ô Domênico, na boa, cara, é o tipo de adversário que, principalmente quando você joga em casa, você tem que aproveitar e fazer os 3 pontos. Não precisa golear, não precisa meter 5. Mas é aquele tipo de adversário que, se você não vence, lá na frente vai fazer falta. Com certeza. Você pega lá, por exemplo, o Vitória, o Corinthians jogou com o Vitória na Bahia. E o Corinthians conseguiu vencer lá dentro. Entendeu? Exatamente. Então, se o São Paulo amanhã tropeçar, se o São Paulo, por exemplo, empatar. É trágico o resultado. Com os pontos em casa que não pode perder. Penúltimo, né? Colocado, pois é. Tem que ser o seguinte, mano. 1-0 e faz igual o Tite fazia, fecha a casinha, meu filho, e chuta a bola pra tudo quanto que é lado. Mas é verdade, tem razão. Não, ninguém tá falando mal do São Paulo. Não, você tá aqui defendendo o São Paulo. Você ficou 2 horas no banheiro, você abandonou o São Paulo, pô. Cheguei. Tá, o Mota tá até mais magro, velho. Tô, mais agora, magro. Agora... Ô, Faria. É o Reginaldo. Ô, Mota. Oi. Ó, falei com a minha fonte agora, falou que o Renan Ribeiro nem sondado pelo Benfica foi. Graças a Deus. Amém. Olha o sorriso Mota que sempre... o Mota... Graças a Deus. Tá bem legal, hein? E o Mota sempre vem informado. Você falou lá do cara que vai pra Rússia, nem tem certeza, seu Tucho? Não, você quer apostar? Nossa. Deitou no Mota aí, agora, olha ali, aí, deitando, hein? Graças a Deus, porque... Mas fala com o Reginaldo. Ô, Reginaldo. Reginaldo? Caiu. Foi só o Mota chegar. Desligou na minha cara, velho. Pô, a moto. Ô, mas se a gente perder o Renan, velho. É preocupante. Renan, ninguém nem procurou o Renan. Eu tô falando, se perder, não posso falar. Põe uma sineta não nele. Posso se falar? Perder, você ouve e pega de volta. Não posso falar? Posso falar do meu time, seu trouxa? Mas ninguém falou do Renan. Bom, gente, como caiu, né? Ele foi o terceiro ouvinte. Momento sem parar que aconteceu por aqui, hein? Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida... No seu tempo. É isso aí, Sombra, esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome também de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. O Benjamin tá aí? Eu tô aqui, Dodô. Então faz o seguinte, só pra falar... antes de você dar a informação, fala de extra pra gente, aí depois você solta a informação. Não, não era nem informação. Eu falo pro Mota parar de ficar vendo. O Mota vê uns blogueiros amigos dele aí. É. Ele acha que o que os caras falam é verdade. Você viu, né, Benjamin, o blogueiro que ele viu, né? Igual você. Poxa, chutou o Renan, chutou o Everton no São Paulo, no Flamengo, e tudo uma hora certa, né, velho? Nossa, agora bateu no Benjamin agora. Vai, ali, deu uma deitada. Nossa, levanta o Benjamin aí, mano. Vai, ô, mano, levanta o B, para de mamar e levanta, mano. Aí eu depois vou, leva pedrada no Twitter da galera e não reclama. Vocês estão putinhos comigo. Eu levo pedrada porque tem uns queijos de osso igual você. Ah, que porrada no modo. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Fala do extra, ponto. Deixa eu dar informação, porque eu não leio o blog de uns caras aí. A informação é minha mesmo, não é de blog de ninguém, não. O São Paulo, viu, Dodô? Sim. No domingo, um dia antes, o São Paulo fez uma proposta absurda pelo Everton Ribeiro. Em nenhum momento eu falei que o Everton Ribeiro iria para o São Paulo. Eu falei que ele fez uma proposta. São Paulo fez, sim, uma proposta absurda, só que o cara palavrou com o Flamengo e não quis ir. Entendi. É, sabe de quanto? Não sei. O que o cara falou pra mim que foi muito dinheiro. E bate com aquela informação que eu tinha, que eu falei, que o São Paulo ia focar, a maioria, a grana pesada do São Paulo pra contratar um jogador seria um meia. Tá. É um meia que era a contratação pesada. Eu falei, o segundo atacante não ia sentar a grana, foi o Michael Suell, e tem mais um zagueiro aí que o São Paulo vai tentar trazer, porque o Lugano não fica. É uma pena, né? É. Esse meia tem alguma ideia de quem seja, Benjo? Não, o meia que o São Paulo fez de tudo era o Everton Ribeiro. O São Paulo fez de tudo, sim, pra trazer o Everton Ribeiro, não conseguiu. Agora, quem é agora, eu não sei. Não tem tantas opções no mercado, né? Esse é o Mano falou que pode ser o Lucas Lima. É, onde estava um papo forte sobre o Lucas Lima. Muito difícil. É, que nem estava o papo forte do Renan Ribeiro no Benfica. Tá certo. Fala do Mas olha só... Vai, tonto. Nossa, só porrada no Mota. Só pancada, hein? Caraca, velho. Tá com saudade. Não, e a porrada bater. Vem do Rio, velho. Ele tava com saudade de bater, velho. Ele fica uma semana. Ele fica com saudade. Hoje é dia de mais uma rodada do campeonato. Dia de amigos reunidos. Coração batendo mais forte. Bola na rede, cerveja na mão. Dia de extra gol. Só oferta, show de bola pra torcida fazer a festa e gritar. Gol! E olha, cerveja Budweiser lata 269ml, leve 3 caixas por apenas R$1,92 a lata. Cerveja Brahma Chopp lata 269ml, leve 3 caixas por apenas R$1,59 a lata. Cerveja Brahma Extra Large garrafa 355ml, leve 3 por apenas R$2,13 cada. E mais, Pepsi ou Guaraná Antártica, pet 1,5 litro, leve 3, por apenas R$4,45 cada. Então aproveite, hein? Você merece extra economia, torcida brasileira. Mas não esqueça, beba com moderação. Estádio 97. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha só, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Estela Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 pela Energia 97, que chegaram também mensagens pelo WhatsApp. Vamos ouvir? 943530150, vamos lá. Fala pessoal, estádio 97. Pessoal, concordo com o Alê e com o Domênico. Valdívia hoje não vira. Pode vir para ficar no banco de reservas e com contrato de produtividade. Porque vir para ganhar grana aí e ficar no banco não dá, né? Não dá mesmo, não dá. Viu só, Alê? Concorda com nós. É. Vamos lá, mais uma. Tudo beleza? Aqui é o Thiago, de São João Clímaco. É, queria fazer uma pergunta aí pra vocês. Cara, eu sou palmeirense, acompanho o Palmeiras há muito tempo. Vocês acham que depois do Alex, teve alguém melhor do que o Valdívia? Sei que veio vários aí, Cleiton Xavier e tudo mais. Aí, já empatou. Então, caraca, eu acho que, por exemplo, vamos por produtividade, né? O Moisés jogou mais, não jogou? Jogou mais. Teve um campeonato brasileiro. O campeonato que ele fez foi primoroso. Foi maravilhoso. Né? E aí é um jogador que teve, inclusive, uma jogada nova que praticamente o Cuca, tudo bem, ele viu ele fazendo nos treinamentos, mas foi a jogada dele. Mas foi através de um treinamento, de um rachão, que surgiu a jogada do lateral, que ele jogava a bola lá na área. Sim. E aí todo mundo começou a copiar. E no futebol, ou não foi? Claro. Foi o Moisés. E o futebol tem a relação custo-benefício, né? Quanto custa o Moisés para aquilo que ele produz. Exatamente. Nessa comparação, aí o Valdívia nem entra. Porque o Valdívia de 2008 jogou um tempo, tá? Não sei se jogou 2 anos. Depois foi embora e voltou de novo. Ficou mais 1 ou 2, 3 anos, não é isso? Isso. E ganhou 2 títulos. Um paulista e uma Copa do Brasil. O Moisés... Já tava na Copa do Brasil, não tava? Não? Não, né? Copa do Brasil, não. Em 2015, não. Eu não vou lembrar agora, mas do Campeonato Brasileiro tava. Claro. Então você vai ver, né? Moisés. Vamos lá, mais uma. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o William, palmeirense de Boston. E se o Valdívia voltar pro Palmeiras, a torcida vai voltar a buscar ele no aeroporto. Porque no Brasileirão de 2014, quando o Palmeiras quase caiu, quem salvou o Palmeiras foi ele e o Fernando Praz. Então... Valdívia no Palmeiras hoje. Há controvérsias. Concordo que quando ele jogava, fazia uma diferença e ajudava muito. Mas o Palmeiras não caiu porque o Santos empatou o jogo. Uma combinação. Aliás, empatou e... não, ganhou, né? Ganhou. Mas o empate já salvava o Palmeiras. Combinação. E aquele ano foi o Vitória, né? O Vitória, se ganhasse aquele jogo, não adiantava nada o Valdívia nem Praz, hein? Não, não vamos esquecer isso aí. Vocês estão esquecendo essas coisas aí, hein? Escapava. Porque, ó, o último jogo tava Valdívia contra o Atlético do Paraná, na Arena do Palmeiras, que acho que, se não me engano, era o segundo jogo da Arena. O Palmeiras já tinha perdido pro Sport na estreia. Na Arena do Palmeiras, o jogo era o último jogo em casa. O Palmeiras dependia só de vencer. Tava Valdívia, tava o Praz. E o Palmeiras, o Atlético, não, o Palmeiras todo empatou. Ele só empatou. Foi 1-1 e gol de pênalti do Valdívia. Acho que o Valdívia fez o pênalti. É que tem muita coisa que o torcedor esquece, não ganhou, né, Beto? Aí ficou torcendo no final de um jogo pro Santos ganhar um jogo lá pra não cair. O torcedor esquece muita coisa. Lembra da história de viagem? Mas não foi de férias. Ele foi viajar na Disney. Isso aí. Eu lembro dessas histórias, hein, gente? Olha, eu adoro o Valdívia. Se gostei, sempre defendi o Valdívia aqui. Mas falar esse tipo de coisa não dá, né? E o Palmeiras não precisa ser salvo de nada ultimamente. Não pode, né? Hoje não precisa, né? Vamos lá, mais um. E aí, meu amigo, beleza? Beleza. O Denis de Santo André. Por que São Paulo não contrata o Felipe, que tá sem clube, o ex-Corinthians? Ele tá lá, meu, tá pegando tudo. Ixi. Tá louco, velho. Quem? Felipe? Felipe. Ex-Corinthians, eu nem lembro quem é o Felipe. Felipe, pô. Qual, mano? Na época era um monstro, aquele goleiro aquele goleiro que nem se mexeu com o Flamengo. É, o Iliane. Aí foi uma opção. A opção de quem? Muitas vezes, você sabe, ele muitas vezes era um Pereba em 2009. O Felipe é um cara que ele joga videogame. E você sabe, Domênico Gato, que tem muito cara que é apelão, que na hora que tem um pênalti a favor no videogame, o cara bate no meio com medo de perder. Então o Felipe, ele pensou e falou, esse cara tá com cara de dedo, mano. Ele não tava, ele por acaso não tava ouvindo a torcida falar pra ele deixar fazer, né? Não tava, né? Não, não foi, né? Não foi nada disso. Que o Corinthians foi opção mesmo. Que precisava perder, pro outro não classificar. Não, não é, né? É bobagem isso, né? Opção, opção. Tá bom. Eu tô vendo a cara do mano de cínico. Cínico. Peraí, aí você tá fazendo uma afirmação sem ter a prova concreta de que isso ocorreu. Eu tô me baseando num ato real. Eu vi que ele optou por ficar no meio e o cara bateu no canto. Você tá analisando imagens, né, mano? É, imagens. As imagens. Tá, a menos que o Domênico tenha alguma prova concreta e cabal que me desminta, aí tudo bem. Eu falo, nossa, Domênico, realmente você tem razão. Mano, para, mano. Prova cabal, o quê? Para, mano. Todo mundo sabe. Prova cabal não temos, mas... Aqui não estranho, é juizado. Foi estranho, né? Vamos lá, mais um. Estranho não, normal. Normal não, muito estranho. Mais uma. Fala, galera do estádio, aqui é Thiago, de Campina Grande, Paraíba. Ô RG, queria fazer uma pergunta pra ti. Levi Culpe, Terminou com a era do Ronaldinho Gaúcho, no Atlético Mineiro. Terminou com a era do Fred, do Fluminense e no Santos. Com quem que ele vai bater de frente lá? Valeu, abração a todos. Olha, daí tem duas opções. Segundo o Foca News, pode ser o centroavante ou pode ser o 10, velho. Aí é só escolher, vamos ver. Essa é uma vantagem do Levi, né? Ele não tem medo de nada. Não há medo. Ele chega chegando. É. Mas você não acha que na última passagem dele, ele não tava meio de saco cheio quando ele dava entrevista, ficava nervoso? Eu acho que tal, mandava todo mundo as favas, falava, tipo, ó, fulano tá ruim mesmo, tipo... Sabe, falava só verdades, mais verdades, meio mito, assim. Não, verdades acho até que é bom, no cara. Não, né? mas nem sempre, né? O que eu não sinto imprensa... nele é na a energia pro dia a dia, eu já não sinto mais. Parece que tá de saco tempo. Cheio, o que né? Eu não, o que eu não lembro, o Ale, e o Levi, na minha opinião, ele poderia ou pode vir a se dar bem no Santos, se ele for um cara, porque no Santos é o seguinte, você tem, o técnico ele tem que ter o perfil e habilidade com a molecada. Se o cara chega lá e não aproveitar aquela molecada que tem lá, aquela safra que tem lá, ele já chega saindo. E a torcida não perdoa. Não. Pode até... Então o RG tá pedindo um técnico com Michael Jackson. Pode ter até... você sabe muito bem como funciona mano. É o treinador manicure, entendeu? Aquele que está bem com a base. É. Ah, entendi. Tem que levar o Vieira, então, que gosta de moleque. Eu não sei se o Levi é esse tipo de cara, que, de técnico, que gosta de trabalhar com base, gosta de trabalhar com a molecada, hein? Mas o RG, fora isso aí do negócio da base que você falou, o Levir, quando ele foi apresentado no Fluminense, ele até pode ter sido irônico, tem pessoas que interpretaram dessa forma, mas eu não achei legal a declaração dele, não. Qual foi, mano? Ele perguntado quando ele assumiu lá o Fluminense, falou, pô, o repórter, não sei quem foi, falou, pô, Levir, o que te fez retornar ao futebol? Ele falou, o dinheiro. Único e exclusivamente de... É que ele, ele é sarcástico, o cara... né? Não, mas, o RG, o cara sendo apresentado, eu acho que tem momentos que você pode brincar e em outros momentos não. É, concordo. Não precisava nada dar uma moral pro clube, concordo, sabe? Chega a falar só o dinheiro. Porra, o cara tá sendo apresentado no Fluminense. Concordo com você. Pode ser uma coisa boba, uma bobagem, mas era a oportunidade do cara fazer a dele, né? Não entrar numa de... Por isso que eu tô falando, RG. Vulgarizar, ele parece, né? Ele parece aquele cara de saco cheio, né? Pô, até queria treinar um time, mas tem que dar entrevista e tal. Como a gente costuma dizer, chegou. Então não adianta descer a ripa no cara. Até o final do ano é ele, né? Tem que trabalhar, né? Então não adianta, cara. Vamos ver. Então tá bom. Vamos lá, mais uma aqui, vai. Boa noite, amigões do Estádio 97. Aqui é o Ricardo de Santo André. Ô, mano, você tá errado, mano. Por quê? O Pablo... O Corinthians, o contrato dele vai até o final do ano, mas se daqui a... O Corinthians tem até 23 dias agora para pagar a multa dele, que deve ser 10 milhões de reais. Se nesse período agora chegar alguém e oferecer um valor maior, não pode contratar. Mas se depois de 23 dias oferecerem um valor maior, o Corinthians tem que cobrir essa oferta. Então, amigo, a informação que eu obtive é a seguinte... Que o empresário do Pablo, ele tava forçando uma barra, tá certo? Inclusive, ele tem declarado na mídia aí que o Corinthians não tem procurado ele para conversar, para falar de renovação de contrato, etc e tal. E a pessoa do Corinthians que me informou essa situação, me disse que isso daí não passa de balela. O cara me disse que o Corinthians ele tem até o final do ano para poder exercer esse direito de compra e que o Corinthians fará isso assim que possível. O Corinthians, ele tá esperando aí a negociação do Léo Jabá terminar... Porque a negociação do Léo Jabá gira em torno desse valor aí que a gente tá comentando aí, que possivelmente o Corinthians vai repassar 15 milhões. E investir na contratação do Pablo. Porque o Corinthians não tem a totalidade também do Léo Jabá. Se não me engano, o Corinthians acho que tem 75%, 70% do passe do jogador. Mas essa quantia que o Corinthians receberá já será suficiente para poder amortizar ou quitar essa parcela aí que o Corinthians vai pagar com relação à contratação definitiva do Pablo. O Corinthians não vai perder o jogador. O Pablo, o Domênico Gatto, hoje... Sim. Ouso dizer que está entre os três melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Pablo, o Jeromel e quem mais? Mina. Vamos ver aí um zagueiro top. O Mina, do Palmeiras. São os três melhores zagueiros de atividade do Brasil hoje. O Corinthians não vai dar esse mole de perder um zagueiro desse nível por essa quantia que, teoricamente, não é pouco, concordo. Mas, para o mundo do futebol, que as cifras são astronômicas, vale a pena pagar. Vamos lá, a última aqui do WhatsApp. Boa noite, amigões. Ô, Benjamin, mano. Fala pro Dodô puxar aí em 2015 quem era o líder nessa rodada. Só fala pra ele puxar isso daí. Aí depois ele vem falar que essa rodada aqui não vale nada, que ele pode fazer julgamentos. Lucas Santo André. Pega aí, Domênico Gato, não que sei. Era o líder nessa rodada. Quem tem que pegar é ele. Por que ele não falou? Ué, você que tem que pegar. Não era o Inter? Não, pega porra nenhuma. Não era o Inter? Ele não é meu chefe. Era. Quero que ele se dane. É. Ele não é meu chefe. É seu chefe, sim. Ele que paga seu salário. Paga o cacete. Então tá me devendo. Eu tô precisando de grana aí. Ele que venha pagar. Contrário. Quero que ele se dane. Não, e eu quero que não sobra nada. Quero que se dane mesmo. Quero que vocês se lasquem também. Porque agora quem o Sombra vai me dar um recado de HDI. Quero que se dane. Eu sou ditador, meu. É isso aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui em nome de Exeg, formando o melhor em você. Também em nome de Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível, a hora de economizar é agora. Já começou isso, o jogo. Que isso? Sim, Palmeiras está jogando com o Curitiba. Ah. E segundo a informação que eu vejo aqui, o Palmeiras está moendo o Curitiba. Moendo o Curitiba? Tá quanto? Em Curitiba? Tá 0-0. Então tá moendo. Não, sim, segundo a informação que tem que passar. Aqui, ó, ritmo intenso. Parece que o mando está invertido, com o Palmeiras atacando muito mais. O que você entende disso? Mas cuidado, que ele faz tome, hein? Exatamente. Eu já vi muito mas vocês também são tudo anti mesmo. Depois falar que não tem anti. É, lógico que tudo é. Tudo torcendinho contra. É lógico, tudo eu torço torcendinho mesmo, contra. Não tem essa não de ficar negando, velho. Eu só fiz um lembrete. Vamos agora mais um ouvinte pra participar no 32, o último de hoje, hein? 32847090. Vambora? Bora. Bora. Bora. Lá vai o Bambi. Como diz o filósofo, o que aconteceu? Moca, põe ordem na casa aí, mano. Pô, mas o cara só põe essa música. Ai, ele é gay. Eu sou do mundo mais. Ai, ele é gay. Solta todo dia, toda hora. A chupeta de baleia solta. Todos se empolgam quando toca essa música. Yes, now. Sobra. Sobra. Alô. Ô, Domênico, desculpa Alô. Cortar aí, Domênico. Só um minuto, viu? Só um minuto, fala. Onde é que tá o Sombra, que o Sombra não aparece? Sombra. Ô, Sombra. Eu tô sentado na porra da madeira. Cara. Ah, isso é bom. Você tá sentado bem pra caramba. Né? Mas na porra da madeira lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Tá na Inglaterra? Gosta de uma madeira americana. Ele foi ver o príncipe. Ah, inglesa mesmo. Então tá bom. Ele foi ver o príncipe. Alô. Alô. Quem fala? Israel. Ô, Israel, tudo bom? Beleza. Israel do quê? Barbosa. Ah, ainda bem que o Benjamin não tá aqui. Demos sorte, velho. Chupa, Benjamin. Já picou, mano? Meu nome é Maximiliano Barbosa. O Benjamin, Domênico, eu acho que ele tá escapando pelo ladrilho, cara. Ele tá de novo no banheiro usando o Fricô, cara. Nossa. Esse também não para de ir no banheiro. Ele tá se derretendo. Ô, mano, esse cara... Diga. Tá comendo frango errado aí, velho. Não é, o RG, o Benjamin não tá acostumado a sair de casa, velho. Se ele tiver comido, por exemplo, qualquer tempero que não seja da mãe dele, sabe, o RG, aqueles caras que dão trabalho, você come a comidinha da mãe, aí começa a vomitar, também tem que ser internado, isso, é o Benjamin, velho. É verdade. É o Benjamin, cara. Tem gol? Quem falou? Quem fala? Gol? Opa, tô na linha, Israel. Calma, Israel. Né? Israel do quê? Barbosa. Barbosa, né? E quantos anos, Israel? 35. 3.5 RG. Israel. É Israel. Israel. Perigoso, né? Israel. É, Israel. Por quê? Ah, perigoso? Bombas. Ah, vai que o cara explode aí no ar. Ah, é verdade. Sensacional, é. Eu, hein? 10. Israel. O que você queria, Ale? Na Israel? Isso aí tem nota zero, é muito pra isso aí. Você falou agora isso, foi mal. RG, não fica falando essas coisas que a moçada vem te pegar, velho. Quem? A moçada? É. Qual que é o bairro que você mora? É Imirim. Imirim, Zona Norte. Zona Norte. ZN. Que ZN, Zona Norte. Vou esperar aí. ZN. Ele virar juniores. Tá bom, e qual que é o time aí, meu brother? Ah, essa foi boa. É. O único 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores. Tricolor. Claro. Ô, Tricolor Paulista. É nóis, amigo. Tricolor. Nosso planejamento, né? O São Paulo tem um planejamento fantástico, velho. O departamento de análise do São Paulo foi lá, buscou o cara que tá... Opa! Já... Opa! Quem? Gol do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro 1, Avaí 0. Que O RG falou, tem gol aí, hein? Tem gol aí, ninguém ouviu o RG. Falou e ainda mostrou aqui. Ó. Então, o nosso departamento de análise do São Paulo foi lá atrás e trouxe... Fred, viu, Domenico? Hã? Fred. Fred. Fred, esse mas tava na gol. Cara, né? De cabeça, cara, né, mano? Fred de cabeça. Atlético Mineiro e Avaí em casa. É o jogo Avaí tá baladíssimo. Mano, é aquele jogo, né? Que os caras esperam na tabela, nossa, né? O Avaí tá tão abalado, viu, mano? É. Com a vida desse moleque aí, o Denilson. Fala. Denilson. Vou falar aqui, o Avaí foi mais difícil que o Palmeiras, viu? É? Então, se não estava o Avaí aí, Avaí foi mais difícil que o Palmeiras. O Palmeiras foi mais fácil ganhar do Palmeiras. Ô, mano. Oi. Só puta, antes do Mota falar, antes do Mota falar, o que você ia falar do Avaí? Ah, não! Esse é o famoso jogo desfibrilador, né, velho? Aquele jogo lá que você toma um choque no peito. Todo mundo quer um jogo desse daí pela frente, velho. Ainda mais o Fred que tá deitando o cabelo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro. Vai ser artilheiro, né, mano? Velho. E o Avaí vai brigar, né, mano? Lá embaixo. Se consagrar. É, o Avaí é um time que possivelmente vai cair. Só então, ganhou do professor do esporte, segurar, do Luxemburgo. Aí o São Paulo foi lá e contratou o Denilson. Denilson. Atacante do Avaí que tá reserva, meu. Aí o Avaí colocou assim, viu, o Vieira. Oi. Lá no Twitter dele, o Avaí anunciou a saída dele, né, RG? É. Pô. Denilson não joga mais. Aí, Denilson não joga mais. No Avaí vai defender o São Paulo. Mano. Aí a torcida do Avaí escreveu o quê? A torcida do Avaí. A fantástica torcida do Avaí. Trouxa no futebol, graças a Deus. Joga em que posição amém. Esse cara, Mota? Atacante. Agora, o Mota, uma coisa que o Mano não lembrou, mas o Fábio aqui, o nosso estranho, lembrou, é o seguinte. O Mano a vida inteira defendeu a torcida maravilhosa do Avaí. Sim. E agora tá falando mal do Avaí. Você vê a fase que o Mano tá, como tá soberba. Não, você vai me dar razão. Mas quem é o técnico? Eu sempre defendi, Vieira, a torcida do Avaí pela festa que eles faziam, inclusive acendendo os sinalizadores. Agora, se você acende o sinalizador do jeito que o futebol tá mimimi, o clube perde mando de campo. Para o jogo, né? A força. Então, a força que a torcida do Avaí tinha, a pressão que eles exerciam ali, inclusive fazendo a festa com o sinalizador, eles foram impedidos e cerceados de poder fazer graças a essas normas, essas determinações e recomendações que a CBF impôs pro futebol. Tá ridículo, cara. Arquibancada hoje em dia parece uma arquibancada de teatro. Sabe? Aquele negócio roots, aquele negócio do povão, a zoeira. Acabou, velho. Acabou. Hoje o futebol tá se tornando um esporte chato por causa dessa frescura que a CBF tem imposto por aí. Ô, Tricolor. É nóis. Fala aí. O que você acha que o São Paulo tem que buscar em que posição o São Paulo tem que contratar? De quatro. Que é? Respeita aí, Tom. Respeita o convite aí, pô. Cara, eu acho que o São Paulo tem que pegar o meia, cara. Um meia. Pegar um meia ali, um meia armador, como o Ganso fazia. Acho que tá faltando um cara pra armar a jogada ali. Então, o nosso diretor de futebol hoje, né, deu entrevista falando o seguinte, que o São Paulo está à procura, assim, de reforços, né? Então tá atrás de um zagueiro, um meia, né, um jogador ofensivo. Agora, do nada, sinceramente, velho, eu fico decepcionado, velho. Por quê? Meu... Vocês tinham ouvido falar desse moleque Denilson, velho? Eu sou uma anta, só posso. Não, véio. Nunca ouvi. Meu, porque todo mundo que eu pergunto, ninguém tinha ouvido falar. Não. Aí os caras falam, ô, você tá falando sem conhecer o moleque. Tava no radar. Pô, mas RG, você concorda comigo, se é um cara que tá aparecendo, né? Tá se destacando, todo mundo fala. Por exemplo, o mano acompanha todos os jogos. O mano sempre fala, ó, tem um moleque lá, tem um fulano lá. Você tinha ouvido falar desse moleque, mano? Não, Motinha, esse eu não conheço não, cara. Então. Tá no radar, velho. Velho, é muito estranho. Ô, Mota, eu vi isso agora, você falando isso agora, eu nunca ouvi falar desse cara. Com o nome de Denilson, no mínimo ele ia ser comparado. É, exatamente, aparecer e tal. Ao Denilson pra aparecer. Então os caras trazem, velho. Então é aquela história quando fala assim, ó, o São Paulo tá vendendo muito e com dinheiro vai soltar um caminhão de dinheiro. Será que não vai trazer grandes contratações. Grandes contratações. Ô, Mota, olha esse comentário do Twitter do Avaí, é genial, cara. O Twitter do Avaí, repetindo, é assim. Atacante Denilson não joga mais pelo Avaí e vai defender o São Paulo Futebol Clube. Foi o que você falou. Aí o cara mandou assim, ó. O torcedor de São Paulo. Cara, Se for pelo Cartola, ele não joga nada. O cara avançou aqui, ó, pelo Cartola, velho. Os caras avaliam pelo joguinho. Ele só vai mal, velho. Ai, ai, ai. É, deve ser saudade do Denilson. Né? Pelo amor de Deus. Jogou pelo nome. Ô, Tricolor, tá, manda seu abraço aí que a gente tá no final. Nunca ouvi falar desse Denilson aí, não, cara. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Então vamos rezar, né, velho? A gente só pode torcer. Aí tem mais uma aqui que é assim, ó. O torcedor do Avaí manda assim, ó. Meu Deus, tô feliz. Aí um torcedor de São Paulo entra e fala assim: diga pra nós, estamos curiosos aqui se passaremos raiva ou não. Aí o cara do Avaí manda: raiva é pouco, boa sorte. Sensacional, velho. Claro que o moleque pode chegar e gastar a bola, né, Dom? Pode, tem mas esse lado nunca falou. Eu tô percebendo aí o sentimento do pessoal da Bahia, é o mesmo nosso sentimento quando a gente vendeu lá o Douglas pro Barcelona. É, sim, foi isso aí. Douglas, tem um monte, né? Porque ultimamente, você pegar o São Paulo dos últimos anos aí, traz cada coisa, velho. Velho, o Neilton deu certo aqui. Os caras falavam, olha, o Neymar do Nordeste. Nossa, o próximo Neymar, velho. Não dá, né, velho? Não dá. É, vamos ver que essa diretoria tá aprontando pra gente aí, mas... E olha, e o Michael Suell, agora não é mais Michael Suell, viu? É só Michael. Por quê? Ele mandou colocar na camisa, é só Michael. Sério? Michael, ele vai jogar com a 7 do São Paulo e vai estar escrito só Michael. Ele mandou tirar o Suell. E na apresentação dele, mostrou a camiseta. Verdade, velho. Olha você na apresentação, é verdade. Isso aí, você tá de brincadeira. Ele mostrou a camiseta, dele na apresentação. Só que ele olha pra camiseta. Mostra assim, no jeito de tipo, se chora, na apresentação não, ele tava mal. Essas coisas você vê acontecer. No Guarani, né, velho? No Guarani, nesse time antigo, sabe? Essas coisas, esse tipo, vai. Mano, você. Mas nota. Grande porcaria, mas, Mota, mas o mais engraçado é que na apresentação ele tá olhando pra camiseta de um jeito, você olha assim na foto, no vídeo, que ele olha assim, mas será que era isso mesmo que era pra estar na camiseta? Não dá pra ter ideia. Não, mas diz que foi ele que escolheu. Diz que foi ele que escolheu, pra tirar o Suell. Mas o Maicon já não é o zagueiro? É, que o Maicon é Maicon, ele é Maico. É C-O no final, mano. É só O, não tem o Maico. Maico Suell. É, Maico Suell. É mancada, hein, fazer isso. Aí tirou, velho. Nossa, será que é pra mudar a fase? O cara fala, não, vou mudar meu nome. É numerologia. Vou mudar meu nome, que aí muda o astral. Numerologia. Aí, muda tudo. Meu Deus. Então, Tricolor, tá, manda seu abraço. Eu mando um abraço. Eu acho que esse Maico Suell vai se dar bem em São Paulo. O Maico Suell, sei lá como vai ser chamado. O Maico. É, o Maico. Então, um abraço aí pra galera da Liga Gás. Um abraço pra galera do Pé de Cana. Liga Gás e Pé de Cana, velho. É, Cartola, pode fazer plim-plim aí, Cartola. E um salve aí pra galera da Amélios aí, que tá arrebentando em São Paulo. Falou, galera. Falou, fera. Together. Um abraço, até mais. Valeu. Um abraço, falou. Tudo de bom. Esse é o Estádio 97, que vem em nome também de Bozano, né, mano? Fala de Bozano. Opa, isso aí, Domênico Gatto. Vamos que vamos, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorante Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme vai dar um jeito, vai garantir a sua proteção. Sabe por quê? Te dá muito, muito, muito, muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo, hein? Esse é o desodorante Extreme. Fala a frase que você ganha também. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano. Obrigado, é isso aí mesmo, hein? Seu Estádio 97 chegando ao final aqui. Deixa eu agradecer. Agradece os meninos. O Fábio Andrade Cardoso, que foi o nosso estranhoninho. Obrigado, o Fábio. Estranho. Curtiu. Valeu aí? Muito. Bacana. Nos vemos no resort legal. Agora, né? Deus quiser. Você vai jogar Society? Society! Vou jogar. A gente vai na sauna. Quero só ver. Agradecer o pessoal aqui da rua, agradece também o Max, o Dida. Grande Max, Dida. O Diego que teve aqui também, Diego, né? Tá aí o Diegão também. Ó, Diego, o Diego, o Dido e o Max, velho, estão mastigando carne crua pra passar por cima da lei. Olha, Diego vai ser tá com sangue nos olhos. Vai ser uma loucura isso vai aí. Vai ser embaçado, hein, mano? Vai ser embaçado, hein? Ô, Diegão, fala pra nós qual que é teu canal no YouTube aí, pros caras verem. Pô, se inscreve lá, galera, lá. Comecei agora, é Ginga Street. Ginga Street. Ginga Street. E tem o do Dida também, né, Dida? O meu é o Futebol de Rua HD. Jogar futebol de rua no YouTube já acha, já. E segue no Instagram também, Diego Freestyle. Boa. Boa. Ah, no Instagram também, então já segue lá, Dida faz... Freestyle. Ô, Marcos, você faz umas ações bem legal, bem bacana também, com a periferia, pode, molecada da periferia, faz... né? É, a Rua Agradece faz bastante, porque você tem que devolver de onde você veio, né? Então o nome da empresa é a Rua Agradece. Boa. Porque vim realmente da periferia, então alguns eventos nós conseguimos fazer alguns freelas, assim. Mas a gente devolve, na verdade, o que é feito. Boa. Show de bola, velho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? A gente se vê lá. Muito legal. Quem quer mandar abraço? Eu quero, eu quero. Pode ir. Vamos lá, Fabio. Bom, primeiro um grande abraço, um beijão pra minha esposa. RG, eu amo ela. Essa que tá aqui? Oh. Não, tá doido. Essa que tá aqui é não, isso. Amiga. Que eu faço aniversário em outubro. Qual o nome dela? Qual o nome Silvana. Dela? Silvana. Silvana vai ver o porquinho pular da panela. É. Hoje, né? Sensacional. Ela, no meu aniversário, ela me deu o navio da véia. Oh. E de Natal ela me deu resort. Não custa nada. Oh, esse monte de vaca, no aniversário dela deu uma roça. Você é um monte de vaca, velho. É isso. Tadinha. Caraca. Essa... Vamos conversar com a tua mulher no resort. Mas véio. Sabe o que é isso, Vieira? Desespero. Tá faltando homem no mercado, a mina faz tudo. Um abraço pra galera do Só de Sábado, futebol lá na Vila Maria. Boa. É, Panela e Tampas S.A. Grandes amigos, família mesmo. Os amigos da Inc. E o Dream Team. Da contabilidade da OR. Fala aí, mano, você chamou. Ô, Domênico, porque esse cara deve ser um bom marido, hein, velho? Pra ele ganhar um navio. É, queria saber quanto custou e onde ele para esse navio, porque o presente. Ai, ai, ai, sensacional. Boa. É, obrigadão a todo mundo aí que participou. Tem mais abraço, tem mais abraço. Tem mais abraço aí, por favor, Domênico. Fala. Agradecer a todos aí, toda a equipe da Rua Agradece. Agradecer também o VAR, rapaziada do futebol lá da Quebrada, que é velhos amigos. Só os barriguinhos, Ale, tá convidado. Ah, que um homem sem barriga é um homem sem história. É, isso é verdade. Só pode jogar com 3.5 pra cima. Muito obrigado novamente ao estádio. Agradecer minha família, minhas 4 filhas. Boa! Não tem internet, tem 4 filhas, velho. 4 filhas, velho. Beatriz com 20, Bruna com 17, Laura e Alice, as gêmeas com 8 anos de idade. Gêmeas, quem faz direito faz 2. Isso é um fenômeno, hein, velho. Boa! Quer mandar um abraço? Mas manda aí. Queria mandar um abraço aí pro meu amigo que tá assistindo, Ariovaldo. Assistindo não. Ele tá escutando, Ariovaldo. Mas assiste também. Ariovaldo, pode voltar. Meu amigo, cara, hoje no rádio também amiga, se assiste. E também pra todos os fãs aí do meu canal aí. E valeu, e é nóis. Dida e Diego, se despede da família, hein? Que acabou pra vocês. A minha lista é pequena, vamos lá. Vai lá. Careca da Unip. Lucas Mininel, Cláudio Campos, Daniel Japonês, meu sogro Luiz Murruga, lá dos Quebrados, Luciano Patriarca, os moleques do futebol da Vila, Felipe Strutz e o Igor, que é aniversariante hoje, além do Cafu, né, nosso capitão. Aniversário do Capita, verdade. O Luquinhas da Adidas, o Pebe, meu irmão Felipe, Rodolfo Thiaguinho e pra minha esposa que eu amo, Giuliani. Boa. Meu irmão Fernando, um abração. Tá certo, todo mundo mandou seus abraços, RG número 2. Quem é que hoje garantiu a camiseta do estádio presente de Fit Camisetas? Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento, hein? Ele, Israel Barbosa. Boa! 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439, nona da. Obrigado, mano! Valeu, Dodô, tamo junto. Tá certo. Sexta-feira tamo lá no resort. Obrigado, mano. Com certeza. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Estádio 97 amanhã de volta às 5h30. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem. Na sequência, vem aí o Night Sessions aqui na Energia. Obrigado, a gente se fala amanhã às 5h30. Tchau. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí! A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância.

Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. Fique atento! A inscrição do ProUni, o programa Universidade para Todos, será de 6 a 9 de junho. Para saber mais, acesse mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Se liga aí, já pensou se a arte não tivesse barreiras? No dia 8 de junho, a Samsung vai fazer uma projeção que vai deixar o prédio do Museu MASP de um jeito que você nunca viu, hein? Sem barreiras, sem limites, que nem o novo Galaxy S8. Você poderá ver algumas das principais obras do acervo do MASP e ainda vai poder curtir uma performance ao vivo de um dos maiores DJs do mundo, o Alok, hein? Não perca! É amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Samsung Galaxy S8. Sem barreiras, sem limites. Unbox your phone. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Here you start dancing. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado aqui na Energia 97, noite de quarta-feira e a noite é a vez dele, André Ponciano na Ficar. Fala, André. É isso aí, Rogério, boa noite a todos os ouvintes do Night Sessions na Energia 97, começando aí com o Mike Fon, um set muito pedido, a galera falou, meu, repete lá porque perdi música, então vocês vão ouvir de novo. Música boa, o melhor da House Music é com o André Ponciano aqui no Night Sessions, tá só começando, hein, André? Agora. Night Sessions. Nothing overnight, cause a love like this takes some time.